aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para o senhor. Estamos aqui para fazer o último podcast do ano e o segundo seguido desse ano também, né? Pois é. Esse ano foi um ano meio complicado, a gente vai falar bastante disso, porque esse é aquele podcast gostoso que a gente tem todo fim de ano, que é o Retrospectiva. Nesse caso, a retrospectiva de um dos melhores anos das nossas vidas. Pô. E hoje, que hoje a gente tem gente pra caralho. A começar pelo Craig, que tá gravando pra gente, mas às vezes ele vacila. Não, já ele sai pra mijar, né? Exatamente, já o Craig sai, mas tudo bem. E temos aqui, deixa eu ir na lista, deixa eu ir na ordem aqui, vai. Temos aqui Léo Prandi. Fala, galera. Temos aqui Matheus Brusatti. E aí? Temos aqui Henrique Poussani, cujos pais trabalham no California Roupas. Pra quê? Henrique Poussani, cadê você? Oi! Aí. Ah, o Arroto foi você? Foi, cara! Foi eu! Ih, cara. Show demais! Temos aqui Renato Augusto. E aí, pessoal, beleza? Temos aqui, raramente aparece dessa vez, apareceu duas vezes seguidas, o Suede. Olá, seres provisos de carboninha maníaco, tudo bem com vocês? E estamos aqui com um cara que eu não vou nem falar, mas que é convidado, mas que é uma pessoa que a gente gosta muito de coração, ele não poderia deixar de estar nesse último podcast do ano, que é o senhor Thiago Almeida do Zoniano. Opa! Esperando a vacina pra saber se jacaré no seco anda. Nossa senhora, com essas informações. Com essas informações, vamos subir a música e vamos começar esse podcast, que tá muito perigoso. E eu vou embora. Porque eu não tô nessa lista. Pedro Camiso também está no rolê. Olha, gente, vamos começar aqui então. Esse ano foi um pouquinho complicado, não foi? Não. Não? Não. Não, não, mas foi, não. Tá. Foi de boa. Foi bem tranquilo. Foi fim do podcast. Tchau, retrospectiva, galera, esse ano foi de boa, né? Show. Não, mas ó, vamos lá. No fim de 2019, começou-se a falar sobre uma parada lá pros lados da China, em Wuhan. Wuhan. No filme Wuhan. Wuhan. Ou Raul. Alguma coisa assim. Uma cidade chinesa, porque chinês não importa, na verdade. Não, mentira. Eu adoro chinês. Opa! Nossa! Renato, o que você fala mas sobre enfim. Isso? Começando naquela sinofobia leve, né? Aquela sinofobia levinha. Gostosa, exatamente. Não posso improvisar. Começou-se um assunto lá e, pra variar, o Brasil cagou, né? Pra variar, no começo do ano a gente teve o quê? Carnaval. Sim. Que já não devia ter acontecido, né, Márcio? Que já não devia ter acontecido. Vamos deixar pra falar sobre as mortes mais pra frente, né? Porque as mortes é a última coisa que a gente faz. Mas não teve. Eu sei que não teve. Mas só pro Thiago entender, né? Todos os nossos podcasts retrospectiva, a gente. No final a gente fala sobre os mortos e a gente faz umas apostas aí de quem pode ser que morra no que vem. Ok? Então. Vamos lá. Nossa, eu realmente fiquei muito incomodado esse ano, porque assim. Muita gente continua indo trabalhar em escritório, eu não sei se é pior ou melhor. É pior. Do que ficar trabalhando em casa. E eu fiquei o ano inteiro trabalhando em casa. Inteiro para um caralho. Saí à noite pra jogar Pokémon GO e só. Porque era o que tinha pra fazer. Mas eu sei que teve gente aí que teve que ir trabalhar. E principalmente tem um cara aí que trabalha num lugar que tem gente pra porra, que é o Matheus. Sim. O Matheus trabalha no supermercado e imagino que nessa época de festas foi uma época um pouquinho conturbada lá, né? Como foi? Fala pra nós. Não, lá, o mercado era, foi o reflexo da má organização da sociedade da quarentena. Matonense. E não, da sociedade matonense não, né? Do país inteiro. Porque, tipo, no começo, quando começou a pandemia, tipo, nas primeiras duas semanas, realmente teve quarentena, assim, nas duas primeiras semanas. Porque o mercado tava vazio, sabe? Não vinha quase ninguém. Era aquela coisa de boa, assim, no começo. Mas aí depois. Tipo, ia, mas era uma pessoa só por família e tal. Entrava direitinho, comprava o que tinha que comprar, saía. Mas aí depois foi passando o ano. Aí as pessoas, deu 2 semanas, já começou todo mundo querer sair de casa de novo. Agora mesmo, no final do ano, foda-se, né? Não existe mais pandemia. Pra sociedade não existe mais. O mais engraçado de tudo... Isso nunca existiu, foi o Bill Gates que... O mais engraçado de tudo é o pessoal reclamando de... Ah, vamos entrar em outra lockdown. Nunca teve lockdown no Brasil. Exatamente. Não, tipo, a mesma coisa de primeira e segunda onda. No Brasil não existiu isso. Só a primeira emendou com a segunda e a gente tá aí. Cara, exatamente. É legal que vocês lembraram da questão do papel higiênico, né? E aí pra quem acredita nessa coisa de sinais, de premonições e tal, se a gente pensar a quantidade de merda que o brasileiro ia fazer dali em diante, justifica toda a compra de papel higiênico naquele primeiro momento. Um belo trocadilho, gostei. Não, e outro ponto também que a gente pega aí é a questão dos preços, né? Sim, então, é o que eu ia falar. Num país como o nosso, e eu já vou falar desde já, gente, ninguém vai apostar que Bolsonaro vai morrer ano que vem pelo seguinte: todos nós queremos que ele morra. É, não é esperança, né? Exatamente. É previsão. É um desejo. Então lá é uma previsão, não é... Pode ser um dos Bolsonaro Júnior? Não, então, mas o sobrenome Bolsonaro família já leva uma praga. Exatamente. Mas vamos lá. A gente começou um ano bem complicado, com um governo que já mostrou um ano de problemas. Só que eu não sei se eu posso dizer que ninguém esperava que o governo tomaria as atitudes que tomou perante uma pandemia. Porque assim, pandemia é algo inédito pra gente pra caralho, inclusive pra muitos governos que passaram lá, inclusive pra muitas pessoas que governaram lá. A última pandemia nesse nível que teve foi há 100 anos atrás. Então, é muito complicado. Mas em 100 anos, entre aspas, porque a gente não tem muitos dados, já que os nossos gloriosos militares destruíram boa parte deles, mas durante a ditadura militar nós tivemos uma epidemia forte de meningite. Sim. Sim. Foi tomada a sério quanto está sendo tomada agora. Sim, mas assim, não é algo que... Como eu posso dizer... Obviamente que era só os outros países fecharem as fronteiras e se foda. Nesse caso, a gente teve um presidente que desfez diversos acordos comerciais que traziam grana, né, pro Brasil, e que ajudava também, né, a baratear alguns custos que a gente tem, digamos assim. Sejam eles de alimentação, água, luz, todas essas coisas que aumentaram para um caralho durante a pandemia. Mas assim, antes de ter o carnaval... Já estava se falando de coronavírus. Já estava sendo trazido essa história para o Brasil, por mais que não tivesse sido noticiado nenhum caso. Então a gente começou realmente o ano cagando, deixando ter um carnaval. Mas ainda não tinham noticiado os casos mesmo, Rafa, mas você falou sobre as fronteiras. Eu acho que, na verdade, um erro crucial do Brasil e que... É óbvio que não foi muito comentado, porque, cara, quem que trouxe essa porra pra cá? Foi rico, né? E, assim, os países, em geral, começaram a fechar suas fronteiras. O Brasil tinha galera lá fora, beleza, essa galera precisava voltar. Eu lembro que teve esse impasse todo de como trazer essa galera pra cá. Quando esses caras vieram, cara, o primeiro procedimento que você tem que fazer é isolar esses malucos em quarentena, sabe? Deixar eles totalmente isolados. E teve todo um rolo de, tipo assim, você tava num país X e você não conseguia vir direto pro Brasil, mas você conseguia ir pra Itália e da Itália vir pro Brasil. E a Itália tava aquela merda, né, que foi um dos primeiros países a colapsar, né, e aí os caras iam pra Itália e pulavam pra cá. Exato, você teria que passar pelo pior país pra se estar no momento, né. Exatamente, e o Brasil não fechava porra nenhuma, continuou recebendo a galera. E também quem chegava de fora, conforme o Brasil foi conseguindo coletar a galera que tava fora, não tava metendo em quarentena, não tava fazendo isolamento, não tava fazendo acompanhamento. Então, foi tipo assim, pegamos toda essa ricaiada que tava pra fora e trouxe pra cá. Porque você vai lembrar que um dos primeiros casos com morte no Brasil foi uma empregada doméstica que pegou lá no Rio de Janeiro da patroa que tinha ido viajar. Que tinha ido pra Itália, é verdade. É, mas quem sempre se fode é o pobre, né? Porque o rico, ele vai ficar doente e vai ter recurso pra sobreviver, né? É, mas nesse caso acabou lotando até o hospital de rico, né? É, lotou tudo. Até rico tomou no cu nesse caso. E é bom o Rico tomar no cu nesse caso, porque aprende que afeta também. Mas não aprende, no fim das contas, né? É, sabe, eu acho que a pior parte que afetou do começo da pandemia foi que porra do lockdown começou no meu aniversário. Que eu ia ter uma festa de aniversário num domingo que eu fui obrigado a trabalhar o dia inteiro. E aí, quando eu voltei, lockdown, não pode mais abrir porra nenhuma, é, todo mundo foi... em casa. Isso só prova como suas festas são tóxicas, né, cara? Não, todo mundo me odeia, eu quase nunca tive aniversário. Ano passado eu chamei todo mundo pro meu aniversário, ninguém foi. E eu dei latão pro Pedro. E aí, esse ano não teve porra nenhuma por causa do lockdown. Vai lá, Matheus, o que você ia falar? Não, eu ia falar que o Pedro tava comentando a questão do aniversário dele. Aí uma semana antes você me chamou aí, né, pra gente conversar. Conheci o Suede. Caralho, é. Aí é assim, eu já falei. Eu já falei isso em outro. Aí? O Matheus. Mas ah, eu já falei isso em outros podcasts, que assim, eu e o Matheus, a gente ficou um tempo, bastante tempo, na verdade, sem se falar. E daí quando a gente voltou a se falar, eu já falei, ô Matheus, quer entrar no meu podcast? Aí a gente veio aqui no estúdio, eu não sei nem se já tava assim. Já tava. Já tava. Só não assim. Tinha as isolamento do, é. Do lado do ar-condicionado. E daí, beleza, vamos, bora. O Suede tava aqui, a gente comendo um Ruffles e tal. E na outra semana já... Não, o bacana é que o dia que o Matheus veio aqui foi no domingo que eu tava trabalhando. Sim. Sim. Então nem isso, você nem conheci o Matheus. Você chegou, acho que só deu um tchau à distância assim e entrou, porque você tava cansadaço. Mas assim, a pandemia chegou e fodeu muita gente. Só que assim, em Matão, eu acredito que a gente parou o rolê muito cedo. Tudo bem que é o certo parar cedo, né? Mas demorou bastante pra ter alguma coisa aqui, comparado aos outros lugares. Então talvez seu aniversário pudesse ter rolado, Pedro. Aliás, o aniversário do Pedro, gente, era pra ter sido uma festa surpresa. Eu acho que era isso que o Léo ia falar agora. Onde ia ter Love Car com o DR tocando. Eu lembro disso, eu lembro disso. Ia ser a festa surpresa, né? É, então, ia ser a festa surpresa. Mas o que eu lembro, na verdade, assim, o que eu lembro não. São provas concretas de que o Pedro é o culpado. Porque é o seguinte, eu tava trabalhando com ele, aquele dia eu também saí, o Pedro é o culpado. Porque eu tava trabalhando com ele aquele dia, me lembro dele aparecer na sala por volta das 7 da noite, acho que era 7 horas da noite, putaço, muito puto, falando que ia ter que trabalhar no aniversário, não ia dar pra comemorar com ninguém, desejando a morte de todo mundo e a desgraça pra todos. E aí Deus atendeu, que era aniversário dele. Detalhe, a gente já tinha adiado a festa do Pedro pra uma semana depois por conta disso. Pois é, aí o Léo é a prova que eu tava putaço, eu queria mandar todo mundo pra puta que pariu naquele serviço. E aí eu e Deus atendeu. Pois é. Coisas assim como aniversário, obviamente, foram todos cancelados depois, né? A gente não se viu em aniversários. E aí, Thiago, teve alguma coisa, algum projeto no meio que foi interrompido pela pandemia, como no caso nosso foi o aniversário do Pedro? Nada importante. Teve alguma coisa que foi interrompida, assim, que você tava no meio do bagulho, puta, não dá mais pra fazer. Cara, planos muitos, assim. É, esse ano a gente tava com plano de fazer uma pequena reforma aqui em casa e tal, até segurando um pouquinho de dinheiro, né? Porque obra, vocês sabem como é que é, né? Gasta sempre o dobro daquilo que você planeja gastar. Exatamente. E aí começou toda essa treta de pandemia, a gente ficou com muito medo de entrar numa parada de gasto a longo prazo, né? E aí a gente segurou, o que foi uma boa coisa. É... para ter ali uma certa reserva. Então, hoje a casa tá precisando passar por algumas reformas estruturais bem, não vou dizer urgentes, né? Mas são coisas bem necessárias que a gente precisa fazer. Do ponto de vista profissional, cara, eu vou te dizer que deu medo, assim, porque, como eu falei, das muitas coisas que eu faço, né? O que paga as minhas contas, efetivamente, é o meu trabalho lá na contabilidade. E quem trabalha com contabilidade depende das outras empresas, porque a contabilidade atende outras empresas. Se as empresas começam a fechar, entrar em recessão, a não gerar lucro, a gente está na ponta da linha de quem vai se fuder, assim. Então, de março, abril, maio, até meados de junho, cara, foi triste, assim, sabe? De ir cliente lá no escritório chorando. Dizendo, olha, eu não tenho como pagar vocês, eu não tenho como pagar meus funcionários, eu tô fechando tudo e acabou. Entendeu? Pô, vem aí o que dá pra poder fazer. Sei bem como é, porque trabalhando com publicidade, os caras... Teve cliente que saiu, teve cliente que diminuiu pra caralho o que pagava, né? Então, realmente, são partes que acabam sendo extremamente afetadas. Mas como você disse, foi mais ou menos até junho isso, e depois parece que o povo começou a cagar meio que 100% e tudo voltou, entre aspas, ao normal, né? Não voltou, né? É, porque as medidas de restrição, elas foram realmente até junho, né? Final de maio para junho. Foram 3 meses ali, cerca de 90 dias. Eu tava ouvindo o que vocês estavam falando aqui no início, e aí, assim, acho que a gente tem que ser realista em alguns pontos, né? É ok que as coisas começaram a rolar lá fora, na China e tudo mais, e a gente viu a onda chegando pela Europa, mas a verdade seja dita que a gente começou a ter uma noção dessa pandemia lá para outubro, novembro de 2019, né, o que já é um período muito ruim para notícia de qualquer coisa, porque a gente estava ainda naquele movimento político muito forte, Bolsonaro com aquelas loucuras de AI-5 e essas porra rolando, começa a se aproximar as festas de fim de ano, ninguém tá muito ligado com mais uma doença que tá rolando lá na China, né? A verdade seja dita. E longe de mim querer colocar a culpa em chinês, vírus chinês e tal, mas já é admitido, inclusive, por entidades da própria China, né, que eles seguraram informações por muito tempo. Então... Talvez eles estivessem tentando conter o negócio lá. É. E aí em algum momento explodiu a merda e não tinha mais como fazer. Sim, sim. Então, assim, sem querer passar um pano, mas eu acho que realmente o carnaval não deveria ter rolado aqui, né? Como rolou agora em 2020. Eu acho que isso foi muito ruim. Mas a grande verdade, cara, é que o Brasil, acho que a América Latina como um todo, mas o Brasil principalmente, não tem, sei lá, no último século, não tem um plano de cenário de pandemia, de previsão, de contenção, de tratamento. A gente não tem nada disso. Tudo isso que a gente sempre viu de gripe aviária, de malária, tudo isso é tipo, é coisa que tem na África, é coisa que tem na China. Entendeu? Então, assim, isso é muito longe, isso é muito alienígena para nossa realidade. Então, até que realmente a merda estivesse acontecendo muito, muito próximo, que é realmente quando as coisas começaram aqui em março, que foi pós-carnaval e tudo mais, o negócio já estava num nível astronômico, assim. Obviamente, que se a gente tivesse um governo muito mais antenado, e aí, para quem tiver interesse, pode ler até aquele livro que o Henrique Mandetta lançou agora tem uns 2 ou 3 meses, né? Onde ele fala que em março já havia uma espécie de relatório de alerta rolando no Ministério da Saúde, só que o Planalto, né, cagou pra isso. Sim. A gente então, assim, governo que colaborou bastante com a disseminação do vírus, né? Pois é, então assim, só pra não ficar chovendo muito no molhado, né? Não é questão de passar pano dizendo, mas ninguém sabia. Não, as pessoas sabiam. Mas a verdade também é que, culturalmente, não era uma parada nossa, assim. Ninguém realmente nunca achou que isso fosse acontecer. Então, a gente não está falando de uma epidemia, a gente deu exemplos aqui de casos durante o regime militar, né, de meningite, teve casos de febre amarela e tudo mais, que foi abafado pelo governo dos militares, mas isso eram casos de epidemia, né? A gente está falando de uma parada global, uma pandemia, velho. Acaba sendo meio impensável. Lance de filme. Nossos pais não viveram isso. Nossos pais não viveram uma pandemia, saca? Então é uma coisa que só que é uma coisa que a gente só realmente tomou ciência, você queria fazer trocadilho, né? Mas que a gente só tomou ciência quando realmente chegou, cara. E não teve jeito, assim. Né? Você vê outros lugares como Europa, Estados Unidos, que foram do mesmo jeito, sabe? Logicamente que a gente tem um governo putamente incompetente e displicente, mas eu dificilmente acho que seria diferente. Se a galera tivesse se atentado um pouco mais e tal, acho que não, cara. Eu acho que teria chegado aqui do mesmo jeito. Até logicamente porque, que a gente lidou muito mal, né? Até só porque, fazer um comentário antes de passar pro Renato, só um segundo, né? O Thiago falou da questão dos governos, né? Da gente ter um governo muito lazarento. E tipo, mano, os Estados Unidos tem um governo muito lazarento e os caras se ligaram que, meu, esse negócio de cloroquina não funciona, então vamos desovar isso. Daí o Brasil, que já tinha fabricado para um caralho de cloroquina, comprou. Então, tipo... Não, e assim, vai, tá tendo agora, pode ser que comece a aparecer, inclusive já tá aparecendo, se não me engano, gonorreia resistente a antibiótico, porque o pessoal tá usando muito por causa do coronavírus. Sim. Vai lá, Renato. Não, ressaltando até o que o Thiago disse, é muito claro, hoje, depois do que passou, quando você avalia quais foram os países que mais conseguiram conter o coronavírus e tudo mais, os países no qual o hábito social deles não tinham tanta proximidade foram os que melhores combateram o crescimento do coronavírus. Você percebe o oriental que tem... já tem esse receio do contato pessoal, os lugares que geralmente tem bastante lá, um pouco que tem em países da Europa, foram que conseguiram, através do distanciamento, resolver melhor. Países latinos, como o nosso aqui e outros da Europa, que tem essa parte do contato físico muito embrenhada, a parte do contato pessoal muito intenso, foram que mais apanharam. Você vê a Itália, por exemplo, que tem esses hábitos da sociedade desse jeito, foi o primeiro da Europa a se lascar. Brasil, que tem essa parte que zoou durante algumas gravações, que velhinho não queria deixar de sair na rua, porque tem isso de ter proximidade, de chegar perto, de ter toque, teve vários problemas com isso, né? Então isso incentiva um pouco mais pra gente ver também como é um vírus que afetou também os hábitos da sociedade como um todo, né? Sim. Tudo era muito novo, né? A gente tá falando de um... Cara, a gente foi de um vírus que passou por mutações e está passando ainda, né? E pelo menos com as pessoas que eu conversei, que são da área de biomedicina, enfim, para você entender realmente um vírus, como ele funciona, desenvolver uma vacina, ter informações como um todo, você tem pelo menos, no mínimo, uns 2 anos de estudo para isso. Então, assim, coisas que no início a gente achava que, por exemplo, o vírus resiste a certas temperaturas, o vírus ele fica alojado ali em superfícies lisas, né? Enfim, sem ser uma... Sem te contaminar de forma aeróbica, né? Ele pode ficar ali num livro e um corrimão e uma maçaneta, e depois eles já viram que não era jamais bem assim. Então, muita coisa não é que foram informações falsas, mas muitas coisas foram sendo descobertas e aperfeiçoadas ali durante o processo, cara. A gente tá vivendo esse processo de descoberta de um novo vírus fudido aí, né? E isso é uma parada que muita gente não entende isso. Uma parada que eu já comentei até em outros podcasts. É muito foda você ter amigos em países conscientes, saca? A gente tem, por exemplo, o Together, que é um amigo nosso, que tá na Tailândia. Tailândia, ou seja, lá pra Ásia, lá pros lados que estavam muito fodidos no começo. Os caras fecharam tudo, ficaram tipo coisa de 2 meses em casa, sem poder sair pra absolutamente nada. Até hoje, os caras estão mais tranquilos. Por mais que tenha uma segunda leva, essa segunda leva não tá grande o bastante pra foder todo mundo a ponto de botar todo mundo em casa de novo, saca? Isso é até um negócio que eu falei aqui. Mano, se tivesse chegado no Brasil esse negócio, se a gente tivesse ficado 1 mês em casa, talvez não daria... Não, não tá, a gente teria se visto mais esse ano, sabe? A gente teria feito mais coisas esse ano, mas... Acho válido lembrar também, né, que o Thiago mencionou sobre o começo do ano, a gente tá bem caótico, né? Não foram só aquelas declarações sobre a E5, essa parada, mas no começo do ano, uma coisa que puxou muito o foco da gente foram as queimadas na Amazônia, né? A gente teve atrito com o governo francês, a gente teve atrito com o governo de vários países, com pessoas muito influentes, e o brasileiro em si ficou focado nisso. Com tudo, né, cara? Ali o Bolsonaro já começou. Você teve que ter num país se preparar para a chegada de um vírus, ao mesmo tempo você tem o tal do pulmão do mundo pegando fogo, e aí esses protestos de AI-5 e o caralho A4. Meu, é muita coisa ao mesmo tempo. E fora que, como o Thiago falou, é um vírus novo. Só que é um vírus, cara, que não é qualquer bobagem. É uma pandemia que tá matando geral. Então, ao mesmo tempo que você vai descobrindo sobre o vírus, ele continua matando. Então é aquela corrida contra o tempo. Não dá pra você parar 2 anos e falar, galera, fica em casa e eu vou estudar, entendeu? É tudo em louco. E toda hora surgiu uma informação diferente e todo mundo ficava colocando isso... questionando, né? Ah, mas primeiro descobre que o vírus não aguentava calor, aí todo mundo começou, bom, então no Brasil, pô, ele falou, não, gente, calma lá, o calor é muitos e muitos graus de calor, não é assim que funciona. E começou a ser jogada tanta informação, a mídia também ajudou a saturar isso, né? Porque toda hora que saia qualquer micro notícia de coronavírus, passou, tava dali 5 minutos, mas às vezes... é natural isso. É claro, mas... isso porque é algo que não é conhecido, porra. Sim, mas assim, quando eu já li matéria, que o título era Descoberto que coronavírus não resiste ao calor. Porra, gente, vocês sabem que nós estamos numa época que ninguém abre matéria. Isso é uma irresponsabilidade do jornalismo brasileiro tremenda, tremenda, porque as pessoas começaram a associar o calor. O que aconteceu? Geral saindo pra rua e toda hora também figuras influentes espalhando mentira. Como é que você consegue manter o seu povo em casa se ao mesmo tempo tem galera influente falando merda atrás de merda? Um monte de gente começou a se envolver e pagar de biólogo, pagar de microbiologista, de virologista e os caralho A4, velho. E como você falou, Rafael, no interior eu acho que a gente foi muito cedo, porque aqui na nossa cidade mesmo, a gente entrou naquele lockdown, ficou tudo parado e demorou pra caramba pra chegar o primeiro caso aqui, né? Sim. Chegou depois que o pessoal já saiu pra rua. Exatamente. E só foi desdenhando, né? Tipo assim, mas porra, a gente tá em casa porque vocês falaram que ia morrer geral. E não tá acontecendo nada, ninguém tá pegando essa porra. Aí a galera, vamos relaxar. Começou a relaxar, foi a hora que chegou o primeiro caso, a galera tava pra rua e fudeu gostoso. Exatamente. E assim, a gente teve diversas cortinas de fumaça, seja o Bolsonaro falando bosta ou, como o Léo disse, né, pessoas influentes em geral, assim. A gente teve concurso de máscara mais bonita promovido pela Damares, que também era mais uma cortina de fumaça. Aliás, a Damares... Com crianças! Com crianças, exatamente. Então, a Damares para esse governo acabou sendo uma cortina de fumaça fodida, assim. Acho que é uma peça essencial para ajudar a foder tudo. Junto com isso, esse ano, a gente também teve um emburrecimento, não só essa questão da pessoa ser influenciada, mas a pessoa realmente ser influenciada a desacreditar no básico. A gente viu muito mais o terraplanismo em pauta esse ano. A gente viu muito mais a eficácia ou ineficácia de todas as vacinas. Grupos de antivacina se manifestando pra caralho, a mídia dando voz pra cacete a esses grupos de antivacina. E foi feita pesquisa recente, aliás, né? De pessoas que tomariam a vacina. E esse número diminuiu de um mês pro outro. Então é um negócio muito ridiculamente absurdo que aconteceu esse ano. Sendo pela pandemia ou não, eu acho que esse governo Bolsonaro inteiro seria um problema já de emburrecimento mesmo, mas a vacina ajudou a acelerar muito esse processo, né? Swed, o que você vai falar? Cara, sobre isso que você falou, o emburrecimento que veio com isso tudo, eu não sei se eu ligo só a pandemia, mas assim, tipo, já tirando um pouco também o foco da pandemia, porque, querendo ou não, o podcast vai ficar totalmente ligado a ele, porque foi isso que rolou o ano. Mas eu vi, assim, tipo, comentário de professor de ciências no vídeo do Super Xandão lá no Flow Podcast, falando, porra, eu falei... Eu explicando a teoria do formato da Terra e dos astros pro aluno, o aluno falou: não, a Terra é plana por causa disso, disso e disso. Vai lá ver o vídeo do Super Xandão. E ele comentando embaixo: é triste ver esse tipo de coisa hoje acontecendo. Cara, não só a questão de vacina que dá doença, terra plana, os conceitos básicos estão sendo levados muito atrás na época que a gente tá, e a gente tá perdendo muito tempo nisso, quando era pra gente tá avançando, cara. Sim, e você não falou, só fazer um comentário antes do Thiago entrar, você não falou, Suede, e isso me surpreendeu, você não falou de um negócio. A religião tá fodendo as coisas. Está. E antes de você passar, deixa eu falar um pouquinho também. Eu vi isso muito acontecendo com amigos próximos meus. Eu não sei o que tá acontecendo, porque assim, tipo, até então, querendo ou não, bem entre aspas, o Brasil tava lutando pra ser um Estado laico. Ok, com o governo Bolsonaro não tem como, é claro. Mas a gente já tinha conseguido muita coisa. Só que, cara... meu, quanto emburrecimento a gente tem também por travas religiosas. Eu não quero citar nenhuma religião e nem apontar nada de erro e nem ser babaca. Mas, cara, meu, tá foda. Ah, tá foda. Não, então, acaba sendo um problema, até porque muitos pastores evangélicos compram os argumentos do Bolsonaro e do governo Bolsonaro em si, que acabam prejudicando bastante isso. Mas ontem eu vi uma parada que me surpreendeu. Uma igreja evangélica fechada e a Kim matou uma igreja católica aberta, cheia de gente. Sim, as duas então, igrejas tipo, católicas católico... aqui do meu bairro estão abertas. Então estão o católico abertas. Tá sendo pior que o evangélico nesse momento, sabe? Não, mas a pior coisa são os apolíticos, vamos supor assim, tipo, a molecada, tá ligado? Assim, tipo, os adolescentes e a galera que não se liga em política e na influência que isso tem, na alienação que isso tem, deixando essa questão de religião, igual aqui o Léo comentou aqui nos nossos comentários aqui, comentou no nosso chat, a questão do desfile de carnaval, do diabo pisoteando Jesus lá, que modéstia à parte eu gostei disso, mas que isso influenciou o coronavírus e não sei o que lá. Cara, a galera política que não é influenciada por isso tá sendo influenciada por causa da religião, pelo que tá acontecendo. E isso também a gente pode levar como emburrecimento, querendo ou não. Católico metendo pau no Papa por ele ser a favor de se cuidar na pandemia, sabe? Por ele ser a favor de casamento gay, por ele ser a favor de várias coisas. Então esse ano tá sendo um retrocesso em todos os aspectos. Pra caralho. Né? Mas o Thiago. Pra caralho. Thiago. Se declare, Thiago. É, então. Como o Sérgio falou. Na verdade, você ama o Bolsonaro, né? Como o Sérgio falou, a gente vai voltar nesse tema de pandemia, acho que durante todo o programa, porque é o fato mais importante do ano e ele atingiu diversas esferas, né? Se a gente for falar de esporte, a gente vai falar de pandemia. Se a gente for falar de cultura, vai falar de pandemia. Acho que não tem jeito. Mas sobre essa questão do acho que da percepção do brasileiro das coisas, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, que a gente está citando aqui, se for dar um amarrado em relação a isso, tem alguns pontos legais que eu acho que a gente pode falar. Acho que antes de tudo a gente tem que assumir que o brasileiro ele falhou na educação básica. Assim, isso não é nenhuma surpresa, bastante. Isso não é a invenção da roda. Entendeu? Mas é, o método de você se preocupar muito mais em fazer o aluno decorar uma tabuada do que ele conseguir fazer uma boa interpretação de texto, por exemplo, não que a tabuada não seja importante, mas aquele velho esquema prático, exato, que você tem como, não, isso aqui é o que é importante estudar, as operações básicas, né? Sociologia, geografia, história, tudo isso fica em segundo plano. Isso tem um reflexo... não interprete, né? Exato. Isso tem um reflexo muito, muito grande, sabe? Hoje eu vejo amigos no Facebook falando, assim, pessoas que estudaram comigo, que durante as aulas de história, de geografia, matava aula para ir, sei lá, comer merenda, para ir namorar, para ir jogar bola. Hoje os caras querem falar de comunismo, porra, de monarquia, não sei o quê. Exatamente. Porra, velho. Não, porra, não fode, né? Não que a pessoa não, cara, possa mudar, não possa estudar, não possa correr atrás. Mas eu acho que o brasileiro falhou na educação básica. Sim. Só falar um negócio assim, em cima disso que você tá falando, que eu comentei com o Pedro outro dia. Mano, imagina como os professores estão hoje. Com esse negócio, igual o Sueli falou do Super Xandão falando da Terra plana e sendo levado a sério com essa porra. Sim. Imagina. Não, sim, eu até coloquei aí no Twitter outro dia aí que os próximos governos vão ter que investir extremamente pesado em educação pra desfazer a cagada que tá feita. Sim. Ó, vale lembrar que foi uma brasileira que sequenciou o vírus. Yep. Exato. Isso, mas, isso é, mas assim, também querendo fazer uma passada de pano, que não é uma passada de pano, né? É, verdade seja dita, não é uma exclusividade do brasileiro essa idiotização pela internet. Né? Não, quem, não. Quem tiver o interesse aí, procura lá na Netflix o Dilema das Redes, que é um documentário, sim, excelente, que a galera CEO ali de redes grandes, entendeu? Google, Pinterest, Facebook, Twitter, admitindo que alguma coisa deu errada nesse processo de hiperinflação de informações, entendeu? E você dar voz a todo mundo, de você permitir que a informação chegasse muito rapidamente, em grande volume, a todo mundo, sem um filtro, que você tivesse formas de burlar ali algumas restrições. Então, existe realmente hoje, a gente tem que lidar com... Se antes, né, se no passado a exclusividade de informação era um problema, né, que só os nobres, os cultos, você pega aí o clássico, né, você vai ver lá o Em Nome da Rosa, né, que fala basicamente sobre isso, que é o poder da informação, que é quando você mantém a informação em um núcleo fechado ali e como essa informação correndo em um grupo estrito, ela é uma forma de poder, né? E hoje é o inverso, a informação está tão difundida que ela também acaba sendo um problema. Então isso é uma coisa que a gente vai ter, sim, que lidar depois. E aí tem esse super chantão da vida, tem essa, sabe, esse restolho de gente dando opinião na internet. E aí é um caso muito delicado, talvez acho que a gente precisasse de um programa específico para falar sobre isso, porque isso esbarra até onde vai o limite de quem pode dar uma opinião, se existe opinião errada e opinião certa, e quem, uhum, realmente pode fazer essa régua, né? Isso é um assunto muito complexo. E para fechar, que vocês falaram sobre religião, cara, é nítido e claro que hoje existe uma corrente para transformar o Brasil num evangelistão, né? De você colocar cada vez mais figuras de poder e influência do meio, eu não vou chamar evangélico, mas eu vou chamar dos fundamentalistas cristãos dentro de esferas de poder hoje e influência, seja político, seja cultural, seja artístico, celebridade, onde você vai amarrando. E isso é uma coisa tão clara assim que eu não sei se algumas pessoas têm conhecimento disso, mas o Bispo Macedo tem um livro onde ele explica isso, que é o Plano de Poder, né? Que é um livro até bem antiguinho aí, que ele explica exatamente isso. Logicamente que ele não fala lá, né? Nós evangélicos queremos dominar o mundo e tal. Logicamente que ele não fala isso. Mas você percebe que existe uma sistemática ali para que isso aconteça, né? E aí você pega, de repente, obras de ficção, de distopia, como Contos da Aia, por exemplo, e você vê que o Brasil não está muito distante daquilo ali, não, cara. E parte dos Estados Unidos hoje não está muito distante daquilo ali, entendeu? De uma força motriz intelectual pseudo-conservadora, porque eu nunca vi um movimento conservador que quer destruir basicamente tudo que está aí, né? São reacionários usando uma capa de conservadorismo, porque conservadorismo, se você lê ali as bases, né, da ideologia conservadora ali na Europa, ali no parlamento inglês, enfim, você vai ver que não tem nada a ver com o que essa galera quer, cara. Entendeu? Eu nunca vi um cara que é conservador. O cara que é conservador hoje e pede a ruptura, pede que o STF caia, que seja implantado um novo AI-5, esse cara não é conservador. Esse cara é reacionário. Mas nem ele consegue entender isso. Então a gente está no meio de um turbilhão intelectual e ideológico que as pessoas nem sabem o que elas são e elas brigam por coisas que elas não conhecem. Então é um momento realmente de você parar, sentar e respirar, cara, porque as coisas estão muito complicadas. Sim. Léo? É o que o Thiago falou, cara. Na verdade, assim, muita coisa do que o Thiago falou, como ele mesmo disse, né? Tem muita coisa ali que dá pra você pincelar e fazer. Pensar, né? E fazer um podcast pra se aprofundando mais em cada assunto. Mas acho que valeria muito destacar, como ele falou, da educação, né? Acho que o Brasil hoje ele é planejado pra te fazer passar voando, né? Você passa direto pela escola e ele vai te afunilando. Principalmente agora, eu percebo mais isso. Ele tenta te empurrar pra um curso técnico, geralmente na área do agro. Que é hoje, pra mim, o agro é quem manda real no Brasil. Ô, Léo, e... agro é pop, agro é tudo, cara. O agro é, claro, é tóxico, tudo, né? Tudo de mal. E, cara, também, ainda na área de educação, um problema enorme pro Brasil foi o cancelamento das verbas que as universidades recebiam, que eram voltadas pra pesquisa. Elas cancelaram inúmeras pesquisas voltadas pro isolamento do vírus, por exemplo, acho que o Rafael mencionou algumas. Então, assim, o Brasil mesmo acabou se atrasando até nessa parte. O ensino superior, ele teve as suas verbas de pesquisa cortada. A gente poderia ter desenvolvido alguma coisa aqui muito mais cedo, se talvez até sem precisar partir para laboratórios lá fora, que estão gerando desconfiança agora, saca? Mas também foi tocado um ponto interessante pelo Suede, dos influencers, cara. Realmente, eu acho que foi um ano sim que os influencers começaram a ser colocados em xeque, acho que principalmente no começo da pandemia, pelo seguinte: blogueirinhos e blogueirinhas que tinham esses caras lifestyle, os caras perderam conteúdo, velho. Se o teu conteúdo é sair, é mostrar o teu rolê e mostrar a roupa que você vai pro teu rolê, esses caras morreram. E até não só porque não tava tendo rolê, mas porque as pessoas começaram a perceber o quanto isso era fútil. Eu vi um crescimento enorme em vídeos de tutoriais e influencers que falavam de culinária, por exemplo, cresceu bastante. Mas o perigoso mesmo é esses caras como... Tá, tem esse Super Xandão, óbvio que tem o Super Xandão, fala esse monte de bobagem, realmente é foda, cara. Mas, meu, tem muito mais gente falando sem ser na zoeira, porque já vi vídeo desse Super Xandão, o cara faz bastante gameplay e tal, e fala essas asneiras de terra plana, tudo bem, a galera cai nessas bobagens, mas tem gente falando sério sobre isso, tem gente realmente abrindo uma câmera pra gravar um vídeo onde ele tenta te convencer de fato sobre terraplanismo, sobre antivacina, sobre todo tipo de teoria de conspiração ridícula. É, Olavão, e né, um cara? Ano... Olavão. Olavo de Carvalho, um cretino desgraçado. E num ano onde todo mundo ficou fora da escola e o aprendizado passou a ser muito virtual, a galera foi caindo nisso. Como o Thiago falou, dilemas nas redes, eles mesmo falam, eles tentam alimentar esse tipo de coisa porque é o que gera mais comentários, gera mais curtidas, gera mais compartilhamento, gera mais revolta ou gera mais elogios. Então, assim, a meninada tava em casa sem ter aula, e eles tinham que buscar o conhecimento na internet, e as mídias sociais têm um algoritmo programado para mandar a teoria da conspiração pros caras. Meu, explodiu a cabeça desses malucos. A gente teve até uns movimentos como o Sleeping Giants, que entendeu que a coisa só muda quando mexe no bolso, e eles chegavam nos anunciantes e davam esse toque, tá ligado? Tipo, ó, você tá sabendo que o teu anúncio aparece num vídeo do Nando Moura falando uma asneira tremenda? Os caras iam lá e cortavam. Então, quando essa galera começou a perder dinheiro, fez um pouquinho de diferença. Mas uma andorinha só não faz verão, cara. Então, eu acho que, cara, foi uma explosão. E eu acho que eu chego num ponto final que é o seguinte... Pra mim, muita gente vê como censura. Eu não acho que seja uma censura. Acho que tem que ter um controle, sim, em mídias sociais, como alguns países já fazem. Eu acho que já passou da hora da gente começar a dar uma controlada nessa galera que tá falando asneira, tá ligado? E os caras simplesmente... Sim, mas isso é muito perigoso. Isso é uma faca de dois gumes muito fodida que como vocês já falaram, daria... Daria realmente, ainda mais com... É muito complicado falar de censura na internet. Ainda mais com... Obviamente que se você vai censurar pedofilias, óbvio que você vai censurar essas coisas. Mas você não pode censurar a liberdade de expressão, Léo. Mesmo que seja uma asneira, você não pode censurar a liberdade de expressão. Mas aí que tá, existem outras formas, né? O YouTube, por exemplo, parou de colocar nos recomendados vídeos de teoria de conspiração. Muita gente chamou isso de censura. Porque isso não é liberdade de expressão, né, cara? Exatamente, é nesse ponto que eu queria tocar, sabe? Tipo, por que o Olavo de Carvalho ainda consegue... Por que a gente ainda consegue ver por aqui as coisas que esse boçal posta, sabe? Acho que já chegou num momento... Mas é como você falou, como é que a gente vai exigir alguma coisa em cima das redes sociais se nós temos hoje no Brasil nossa política é formada por velhos, cara, um monte de idosos, os caras não manjam nada. Recentemente a gente teve até umas discussões a respeito de um pouco de controle dentro das redes sociais e punição em cima de fake news. E as MPs que tentaram passar, as propostas que tentaram passar, ia entrar como, ia configurar como fake news, sabe? Então a galera tá totalmente despreparada. Meme ia ser configurado como fake news. Então tipo, realmente não dá pra... Eu acho que as empresas teriam que ter uma política delas. Aí, esse que é o ponto. Não, isso não é algo que deveria depender, infelizmente, não é algo que a gente pode deixar depender do governo. Deveria, óbvio, mas a gente sabe que não vai. A gente sabe que não vai acontecer. Ainda mais num governo que financia blogs que distribuem fake news, né? O Oswaldo Eustáquio preso e falso paralítico tá aí pra provar isso. Sim, isso desde a eleição, e a gente não poderia esperar que durante a pandemia seria diferente. Mas isso também de ambos os lados, porque querendo ou não, a esquerda também passa fake news. É que a gente fica muito mais horrorizado com as barbaridades da direita, entre muitas aspas, o que eles chamam de extrema direita. Mas a esquerda também passa, né? No fundo, a esquerda não chega falando, ah não, porque tem a mamadeira de piroca e o kit gay na escola. Óbvio que não, porque isso é ridículo. Mas a esquerda não deixa de passar fake news por causa disso. No fundo, a gente retorna... É foda, ninguém é aliação. A gente retorna, Rafa e Léo, porque o Thiago falou. A falha tá, que a única coisa que um governo pode fazer é investir na educação básica das pessoas, porque com a educação básica, esse tipo de absurdo, ele geralmente não cresce, porque ele entra no ceticismo de quem tem o conhecimento de que aquilo realmente é baboseira. E... não batendo só no governo, mas há um bom tempo já, a nossa educação básica não é feita para ensinar, para criar pessoas que pensam, que exercem a lógica sobre um assunto que qualquer que surja na frente dele. É feito há um bom tempo para produção, sabe? Hoje é a produção agrícola, anteriormente era a produção de pé de fábrica, e quando estava o crescimento do governo próprio, o governo de esquerda, era um crescimento para poder ter todo mundo fazer faculdade para parecer bonito, mas que na verdade só piorou a condição de trabalho, porque tinha muita pessoa com faculdade e poucas pessoas realmente capacitadas. Então, no fundo, a educação básica, esse descaso com a educação básica, que não teve um prosseguimento direito, foi que acabou acontecendo nisso. Então, eu ia comentar com relação ao que o Léo falou de regulamentar, né? Mídias sociais e tal. O ponto ali é só que redes sociais e mídias sociais, eles são softwares privados, né? Então, é a mesma coisa, por exemplo, que você regulamentar qual tipo de serviço, qual tipo de roupa que uma loja pode vender, por exemplo. Então, assim, eu acho que, assim, além de extremamente perigoso, chega a ser inviável algum tipo de regulamentação nesse sentido. Porque é uma interferência muito grande do governo dentro de uma empresa privada. E outra, são pessoas que vão decidir o que é ou não é fake news. Como a gente falou, né? Tinha MPs ali que estavam falando que memes eram fake news. É muito complicado. Mas tem também a questão que a rede social, você, beleza, você vai lá, regulamenta tudo, bloqueia tudo, ainda tem chance da vida, ainda tem deep web, ainda tem muito lugar que não tem como. Exato. WhatsApp, né, cara? Você vai pegar e vai falar pra sua tia que ela vai ser presa porque compartilhou alguma coisa referente à vacina causar autismo e tal. Então, assim... Não, mas isso tem que fazer. Isso tem que fazer. Você tem que falar pra sua tia que ela vai ser presa se ela compartilhar um negócio falando que vacina dá autismo. Isso é muito válido. Isso é fake news. Mas... Assim, mas, coisas que a gente viu acontecer em outros países foi... A gente tá vendo uma treta muito forte entre Rússia e Estados Unidos com TikTok e essas outras e algumas outras redes sociais pelo seguinte. Um país exige que para tal determinada rede social, que é originária de outro país, possa atuar dentro desse segundo país, tenha uma base, né, ali dentro, interna, com pessoas escolhidas daquele país, entendeu? Por exemplo, para um aplicativo dos Estados Unidos atuar dentro da Rússia, a Rússia exige que exista uma base feita dentro da Rússia com os caras ali dentro para eles terem esse controle, sabe? Foi uma treta que a gente viu lá pro começo do ano entre os aplicativos também, né? Já o que você falou da tia do WhatsApp, de fato, realmente, gente, é um negócio muito utópico querer controlar de fato as redes sociais. A gente tá a anos-luz de distância de chegar a uma conclusão disso. Mas eu também vejo redes sociais hoje... As redes estão totalmente despreocupadas em punir quem dissemina fake news e qualquer tipo de racismo, preconceito, homofobia, essas coisas, sabe? Quantas vezes eu não denunciei comentário de gente xingando outro de macaco no Facebook e o Facebook responde que não fere as diretrizes dele, tá ligado? Então, o WhatsApp mesmo, você não consegue denunciar uma fake news. O Facebook até tentou no começo, tinha várias coisas sendo deletadas, inclusive eu vi muito... entre aspas, extrema-direita reclamando de conteúdo sendo deletado. Mas, velho, quantas pessoas postam no Facebook? E, tipo, a análise do Facebook, se ela for manual, quantos posts denunciados você acha que não passa? Muito provavelmente o cara tá lá clicando reprovar, e é isso, cara. Não, assim, eles conseguem fazer isso, já... Tem evidências, já fizeram outras vezes. É questão de interesse, puro. Thiago, conclui essa parte. É bom que eu pego um pouquinho do gancho do que o Henrique falou e que o Léo falou também. Só para dar um contraponto rápido nessa questão das redes, eu entendo que é difícil e até a gente pensar... do ponto de vista de liberdade de expressão e de independência de uma empresa privada, enfim, que é complicado você ter uma interferência, mas visto o quadro como está hoje, nós precisamos, sim, né, de novo, repito, né, isso aqui daria assunto para um podcast à parte, mas só para deixar no ar, a gente precisa, sim, de um órgão, cara, e uma legislação reguladora que interfira sim no modus operandi dessas empresas, mesmo que elas sejam empresas fechadas, privadas, porque se a gente pensar, o produto dessas empresas somos nós somos os produtos, nós assinamos aquele termo, mesmo que ninguém leia porra nenhuma, nós assinamos aquele termo de responsabilidade, né, que nós estamos cedendo os nossos dados ali para aquela galera usar como bem entender, mas existe uma responsabilidade de informação pelo que está rolando naquela rede. Inclusive, muitas dessas ações que tem gente que chama de censura, tem gente que chama de interferência, mas é um assunto para um outro momento, mas muitas dessas coisas são para chamar a atenção das redes que estão sendo infringidas normas delas mesmas. E aí entra nisso que vocês falaram, que olha, realmente muita coisa passa lá nos robôs automáticos e tal, o bot, o Facebook vai achar que macaco não é ofensa porque macaco é um bicho, então você chamar alguém de macaco, o bot não vai entender como uma ofensa. Sim. Beleza, entendeu? Mas você precisa, a partir do momento que a empresa é notificada, é mostrada, a gente está rolando uma CPI sobre isso, entendeu? Que você chega para um CEO e mostra, olha só, isso aqui tá rolando dentro da sua rede, a sua rede tá sendo usada, o seu WhatsApp, senta aqui, deixa eu falar com você, a sua rede tá sendo usada para dizer que chá de pilha cura o corona, Você vai fazer o que em relação a isso? Existe uma responsabilidade da empresa para com o usuário. Entendeu? Ah, eu não posso. Eu não posso assumir esse risco se o usuário é burro, não diz respeito a mim. Não, diz sim. Porque na hora de você querer controlar e gerir e usar os nossos dados e as nossas informações, vocês usam. Então vocês têm que usar isso com uma responsabilidade. Entendeu? Isso não pode ser feito de forma caralho. Mas eu sei que isso é complicado. Agora, só pra fechar, que eu queria ter até falado antes, né? Que vocês falaram sobre o Super Xandão, sobre como que um cara tipo o Olavo de Carvalho ainda faz sucesso. Cara, é foda, assim. Se a gente pensar que... E não é complexo de vira-lata, não. Mas o Brasil, se você nota que a gente tem uma discrepância social tão grande, que a coisa do monomito, né, é muito forte aqui no Brasil ainda. O Brasil, o brasileiro, né, como massa, ele quer ter o próximo herói. Todo jogador de futebol tem que ser o próximo Pelé. Agora tem que ser o próximo Neymar. Um cara que é piloto de Fórmula 1 é o próximo Senna, né? O próximo político, o cara que é o salvador. Então tudo entra nessa coisa do maniqueísmo, tudo entra nessa coisa do monomito lá. Se você ler o monomito lá do Joseph Campbell, você vai ver que é isso, entendeu? Que é a coisa da jornada do herói. Esses programas tipo Luciano Huck, daquele outro gordinho lá de óculos que apresentava lá na Band, na RedeTV, eu não sei agora, fazia muito isso, entendeu? De você pegar aquele cara que era um fudido na vida, que não tinha nada, perdeu a mãe, perdeu o pai, ficou aleijado, e aí depois ele foi e descobriu que tinha petróleo lá na casa dele, e aí ele virou o super-herói lá da comunidade dele. Ele é o herói, ele é aquela pessoa que você busca e tal. As igrejas fazem isso também, lá com os testemunhos, entendeu? Eu não tinha nada na vida, tinha uma dívida de 2 milhões. Eu não sei como é que uma pessoa consegue ter uma dívida. O cara tinha uma padaria e tem uma dívida de 2 milhões, né? Mas o cara vai lá e fala, eu era padeiro, tinha uma dívida de 2 milhões. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Então, tinha bar e dá sim. Dá sim. Desculpa, mas dá sim, viu? Porra, parabéns. Parabéns. Não chega a 2 milhões, mas é uma dívida grande. Não chega a 2 milhões, mas foi grande, cara. Foi grande. Mas basicamente é isso. E aí você quer saber a história do cara, que aí de repente a vida dele deu uma virada. Por que isso te inspira? Porque isso mostra que a sua vida não precisa ser essa miséria que esse país oferece, entendeu? Essa diferença social que a gente tem. Então isso inspira, isso motiva. Então todo mundo, toda celebridade tá atrás disso, cara. Porra, olha esse efeito coaching que a gente tem, cara. Isso não é normal, entendeu? Isso é programado para existir assim. Então essa coisa do monomito, de ter o próximo herói, de ter o próximo mestre, a quantidade de negro falando groselha na internet que é chamado de professor, e a quantidade de professor, e a quantidade de professor que é chamado de bandido, de baderneiro, porra, velho, sabe, tá tudo invertido aqui. Só queria comentar um negócio antes da gente ir pro próximo tema. O Thiago tava falando do WhatsApp, né? De tentar dar um jeito nisso e tal. Eu lembro, acho que foi ano passado, o Matheus Canella soltou um vídeo que ele fez uma festa pra ele porque ele foi banido do WhatsApp. Foi uns 2 anos atrás. E ele só sabia de 2 pessoas que tinham sido banidas do WhatsApp. Uma era Eduardo Bolsonaro e ele. Então é muito bom isso. Vai saber o critério dos caras pra isso, né? Mas enfim, vamos subir a música e vamos pro fim. Então, agora vamos partir pro lado pessoal. A gente já falou de coronavírus para um caralho, até porque basicamente só teve isso esse ano, sem contar com as mortes, mas as mortes ficam no final. Vamos começar aí com... Henrique Polsani. Oi. Henrique Polsani. Tipo, ano que vem. Esse ano, a gente sabe de muitas coisas que não deu para fazer, né, por conta de pandemia, de planos interrompidos e tudo mais. Acho que todo mundo tem isso. Eu queria saber dos planos que rolaram esse ano, na verdade. Queria saber que, tipo, apesar de tudo, o que que você conseguiu fazer esse ano? Rapaz, esse ano, bem no comecinho do ano, eu conheci minha namorada e tô namorando até agora. Ou seja, tá. É quase um ano. Novo recorde. Conheci minha namorada, tô namorando até agora. Pô, Henrique é coisa pra caralho. É, né? Recorde. Depois que ele divorciou aquela vez, puta merda, o menino tá afinando o pau pra caramba. Caralho, hein? Gordinho. Mas só isso, né? Ah, pô, comecei a namorar, só. E, porra. Não. Aí coisas começou... que mudaram a sua vida de verdade, Henrique, não um relacionamento. Nossa senhora. Mudei pra Araraquara, né? Até então morava em Ribeirão. Não teve tantas mudanças assim também. Tá morando num lugar que alaga, né? Mudei pra um lugar que alaga, chove, tanto enche fora quanto dentro. Pô, falando nisso, falando nisso, o pessoal que tá no grupo viu a aventura que eu e o Pedro tivemos ontem. É, datando ontem. É, ontem, no dia do podcast. Aliás, é muito importante a gente falar o dia que a gente tá gravando esse podcast. Por quê? Porque depois a gente vai falar dos mortos desse ano e de repente pode morrer mais gente. Então é fora. Hoje é dia 28 de dezembro de 2020. Então, tipo, ontem a gente se refere a 27 de dezembro de 2020. Teve uma chuva lazarenta em Araraquara que alagou tanto dentro quanto fora da casa do Henrique. Eu falo de fora porque a gente estava num carro que a gente teve que parar dentro do residencial do Henrique, porque senão a gente não ia conseguir chegar em Matão. Provavelmente a gente teria morrido. Sim. E a gente fala que alagou dentro porque... porque o teto do Henrique chora de vez em quando. Ele... tá meio bad vibes, né? Por causa de toda a situação de pandemia e tal. Ele dá uma chorada. Exato. Aí sobe o pessoal no telhado, faz um carinho nele. Ele fica bem uns dias, depois ele chove outra vez. Mas o bom é que a pessoa que te alugou te falou desse problema, né? Mas eu devia ter desconfiado, né? Yeah. Ah, manchas de água nas paredes não aparecem do nada. Cara, mas ninguém ganha do meu quarto. Há 4 anos atrás tinha uma cachoeira na porta quando chovia. É a cachoeira que destruiu o disco do Whitesnake também, né? Porque exatamente, caiu um pedaço do teto. Você, mano, quer falar sobre isso, Pedro? Não, foda-se. É um disco que o Pedro queria pra caralho. O Suede não quis dar pra ele, nem vender. Caiu um pedaço do teto em cima da vitrola que tava o disco dela. Continua aí, Henrique. Eu não quero ficar mais triste. Troquei de trampo. Ganhou peso. Hã? Ganhou peso. Não, ganhar peso eu venho ganhando há um tempo já, né? Mas com... Namoro feliz ajuda. Com pandemia a gente fica em casa sem fazer lufas, né? Acabei perdendo uns 2 quilinhos aí no final, mas já virou festa de ano novo, de Natal e ano novo aí, já recuperou tudo que tinha perdido, né? Mas você tem mudanças de serviço também, não aconteceram? Sim, eu troquei de trabalho, né? O primeiro trabalho eu troquei forçadamente, né? Fui mandado embora. Trocaram você de trabalho, né? Trocaram eu de trabalho. Agora você vai ficar em casa e vai receber tudo que você tem para receber. Isso. Mas a parte boa é que me possibilitou a estar no meu emprego atual. Que, cara, sensacional. Eu gosto muito. Você tá trabalhando de casa? Trabalho de casa. Trabalho para um grande cliente do varejo aí. Que... É o Carrefour, cara, porque o Carrefour gosta de matar um pessoal. Não sei, cara. Não posso dar detalhes de clientes. Cara, eu acho que esse isso é o ponto isso de... é algo que a gente não falou, né? De trabalho home office é uma coisa também que destacou bastante na pandemia, né? Sim. Eu conheci bastante gente que que entrou pro home office na pandemia e a empresa já falou que a pessoa vai continuar trabalhando no home office mesmo. Não é home office se você não pode sair de casa. Não é home office se você não pode sair de casa aqui? É, porque a galera gostou de romantizar lá no começo da pandemia falando home office, mas porra, não é home office, você não pode sair de casa, senão você morre, tá ligado? Você não tinha outra opção, não, é você era da casa trabalhando pra caralho. Home office é quando você tem a opção de estar em casa ou estar no escritório, você opta pelo home office, você, tipo, você pode sair pra ir pra algum lugar, você pode sair pra espairecer. Se você tá 24 horas na tua casa, tendo que trabalhar de lá, acho que é só trabalho. Né? Aonde você leu esse significado de home office? Não, gente. É só você falar pro cara, ou você vai pro The Office ou você vai pra home. Se você tá officeando na home, é home office. É simples. Mas enfim. Eu comecei a trabalhar home office, mas não recomendo. Mas vamos seguir o bonde. Agora que o Matheus interrompeu o Henrique. E eu interrompi o Matheus? Matheus, esse ano, quero paz no meu coração. Você continua trabalhando, obviamente, porque não tem como você fazer home office por motivos óbvios. Sim. Não deu pra você fazer muita coisa, mas o que deu pra você fazer? Olha, eu acho que a principal coisa todo mundo já sabe, né? Que é um assunto pessoal. Que eu acho que eu já vim abrir. Foi esse ano, acho que é o ano que não dá pra esquecer, né? É, vários motivos. Sim, então. E foi a questão da sexualidade, que finalmente eu me aceitei, né? E eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu. É uma das coisas que eu vou lembrar positiva de 2020, né? Massa. Não, com certeza, com certeza. E você tem um projeto muito forte legal. Também. Isso é muito legal. Sim, eu tenho um projeto de fotografia também, que chama Projeto V. Que eu tô pegando várias pessoas aqui da cidade e da região de diferentes tipos de sexualidade dentro da comunidade, e dentro disso a gente vai abordar cada letra, cada tipo de sexualidade, identidade de gênero, para ensinar as pessoas sobre o assunto, né? Porque muito da questão do preconceito que as pessoas têm é porque elas não entendem, elas são ignorantes sobre o assunto. Então acho muito importante a gente ter alguma coisa para alguma coisa assim pra gente conseguir ter espaço para explicar e a pessoa entender um pouquinho, né? Acho que é o mínimo, pelo menos alguma coisa a pessoa vai mudar, né? Que foda, Matheus. Esperamos. Foda pra caramba, esperamos. depois a gente deixa no link aí as fotos do Matheus, que é no seu Insta, né? Ou você tem um Insta? Não, na verdade, pro projeto, a parte de divulgação eu não comecei ainda, né? Porque eu tô construindo conteúdo ainda. Mas agora acho que pra 2021 a gente já vai começar a divulgar já. Boa, boa. Deixa eu ver quem que é o próximo da minha lista. Vai, Léo, você que interrompeu o Matheus, você também tá trabalhando no office, não no home. E a gente sabe que tem muitas coisas novamente que não deu pra fazer. Não deu pra gente fazer nenhum churrasco esse ano. Isso é uma tristeza. Não deu pra gente curtir a piscina, não deu pra gente fazer nada esse ano. Mas o que, que deu pra fazer, Léo, além de criar neve? Cara, pior que eu coloquei criar neve na minha lista, cara. Eu criei neve no interior de São Paulo, 40 graus, e eu fiz nevar, maluco. Ah, onde eu tava fresquinho, dava pra te ver de boa. Só pro pessoal se situar, né? A empresa onde eu trampo plotou o prédio com temática de Natal. A gente instalou máquinas de neve falsa, obviamente, né? No topo do prédio. E eu era Elsa. Eu basicamente gritava Let it go e fazia nevar enquanto um Papai Noel ficava aloprando lá embaixo e fazendo altas tripulias com a criançada. Ah, mas eu acho que você realmente deveria ter se fantasiado de Elsa e feito uma performance todo dia lá. Sim, ia ficar mais da hora. O Renato falou que você é o Olaf Matonês, não, mas ele é a Elsa mesmo, né? Cara, é a Elsa que cria o gelo, Renato. Mas você imagina, cara, eu ia chamar mais atenção que o Papai Noel. Principalmente depois do Papai Noel sair no soco com o maluco da cidade lá embaixo, né? Teve esse. Qual não, né? Tem a cidade. Deu polícia, como é que é? A cidade tem vários malucos. A cidade tem vários malucos, né? aqui na nossa cidade. Não, Donizete. Donizete é um que a gente já citou várias vezes no podcast. Donizete é um maluco que, do nada, ele vira um lutador de artes marciais. E ele apareceu pra... É o Pei, o famoso Pei. E ele apareceu pra criar confusão com o Papai Noel. Então teve um fight Papai Noel e Pei. Tem gente que chama o Donizete de Power Ranger, mas é bom, é um apelido meio tosco. Eu só tô abrindo aqui pra pegar minha risada. Foi levemente. Eu só abri pra pegar minha risada. Eu acho válido botar um blip aí. Vamos ver o que eu vou fazer em relação a isso. Que bad, mano. Só queria dizer que a gente não compartilha da ideia do Léo, viu, gente? Não, mano, não sou eu que chamo, cara. É, mas a galera chama ele assim, mano. Mas é. Enfim, teve essa treta. Inclusive, galera, abre um parênteses, teve uma outra treta essa semana. Tentaram roubar um malabarista no semáforo e o malabarista deitou o cara na porrada. Fecha um parênteses. Fiz essa neve. Mas acho que foi um ano que, pra mim, foi muito voltado pra essa parte de comunicação mesmo, né? Vocês me chamaram pra entrar no podcast no começo do ano. E foi minha primeira. Foi no começo do ano. Caralho, parece que já faz tanto tempo, tô até enjoado já de você. Não é, menino? Ainda fui. Que foi no mesmo mês que vocês me chamaram pro podcast, apareci na tua casa umas 3 vezes pra gravar. Gravar um episódio até proibidão. Que vai sair só pra quem é membro, então se inscreva lá, R$30 por mês, você ajuda o podcast. Mentira, mais verdade. E... Mas pode ser R$30 por mês, né? Participei de hot dog, que sei lá, na casa de quem. Não sei nem quem que era o dono da casa, parecia. Eu nem bebo e não lembro nem quem que tava no rolê, nem quem era o dono do rolê, nem onde foi o rolê. Eu acho que do locomotivo só foi eu, o Pedro e o Léo. Ou teve mais alguém? O Álvaro. Foi? É, verdade. Bom, eu entrei pro podcast, foi uma experiência que foi nova pra mim, mas que depois abriu uma outra porta, que eu entrei pra uma rádio esportiva. Foram duas coisas muito sensacionais mesmo. Tanto o podcast quanto a rádio, essa parte de comunicação, áudio, né? Puro áudio, ficou. Pra mim foi o ápice desse ano mesmo. Basicamente, meu ano foi todo em volta disso, né? Sim, eu só queria comentar um negócio antes de você continuar, Léo. O Suede tem muitos problemas. Mas muitos problemas. Peraí, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Que eu não sei. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei. Você. A gente tá falando da vida do rapaz. Você se masturba pra rentais. Além de uma coisa que a gente descobriu, que você caga nas pessoas quando você tranca. Não, mano, para. Não é assim que funciona a vida. Caralho. Suede caga nos outros. Beleza, gente? Então, a vida não funciona assim. Caga e mija. Léo. Em algumas pessoas, se ele cagar, só aumenta um monte, né? Exato. Caralho. Nossa! Léo. Diga. Você se arrepende de ter entrado no podcast? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Tem dia que sim, muito. Tem dia que não. Tem dia que pouco. Muito por quê? Fala pra nós. Tem dia que pouco. É porque eu Léo não gosto, cara, de ninguém, né? Isso é uma verdade. É, aí você tocou num ponto. O documentário do Al Gore deveria ser sobre o Léo. Uma verdade inconveniente, mas que ele fala do aquecimento global. Não, mas ele deveria ter falado sobre o Léo, que ele não gosta de se relacionar com pessoas. Cara, realmente, eu tenho alguns problemas com pessoas. Inclusive, esse ano, relacionamentos com pessoas foram uma das coisas que mais me trouxeram problemas pra minha vida. E em todos os aspectos, né? Mas, não, cara, não. Não me arrependo. Você terminou seu relacionamento? Não, nem a pau. Tá louco, maluco. Só pra eu... Porque assim, você ia fazer uma proposta logo em seguida, é isso? Não, eu ia fazer uma aposta, na verdade. Mas enfim, Matheus, eu já falei, verdade. Matheus, eu já falei, também entrou no podcast, também se arrependeu. Sim, todo mundo se arrepende. Matheus chora todo dia depois da gravação. Por que você acha que saiu uns 3, 4 negros do podcast? Porque se arrepende. Mas enfim, tô em dúvida entre quem eu chamo primeiro aqui. Pedro, vai. Eu o quê? O que aconteceu esse ano de bom? O que você conseguiu esse ano? eu consegui piorar pra caralho minha depressão. Eu acho que isso é uma geral, né? Eu acho que isso é muito geral, todo mundo. Então, mas resulta numa coisa boa. Porque aí eu meio que cheguei no trampo e falei, ó, gente, do jeito que tá, não rola não, eu quero vazar. Let it go. E aí eles me colocaram num projeto novo, só que ainda tô tendo que trabalhar lá, pessoalmente, presencialmente. Isso é meio foda, porque nem a pandemia, eu preferia estar em casa trabalhando de boa, mas fazer o quê? O pessoal não sabe, trabalha de longe. Joguei vários joginhos, que na verdade não tantos quanto eu deveria, né, mas... perdi muito tempo com Animal Crossing, muito tempo com Pokémon, muito tempo com The Last of Us. A gente fechou mais um pouco nossas amizades, né? Principalmente com pessoas de fora, tipo o Thiago, né? Que foi uma das melhores coisas que aconteceu, foi a gente trazer gente que manja do bagulho pra gravar com a gente. Mas eu vou dar em direitinho aí, que teve gente que também se afastou da gente. Ah, mas foda-se. Exato. Então eu tô em condições melhores no serviço. Eu tô tendo menos crise de enxaqueca, é isso que eu percebi. Olha que top. Esse ano tá sendo até que razoavelmente top. Sim, você emagreceu, Pedro. Então, apesar de ter perdido muitas chances de foda que eu tive por causa de pandemia, eu consegui perder, tipo, praticamente um terço do que eu era. Aumentou então, o pau aí, ó. Apesar de ter perdido foda, aumentou 2 centímetros de pau, né? Ah, e agora tem 3, tá vendo? Exatamente. Beleza. Fora isso, o que mais? Ah, pô, as amizades mesmo, né? Pô, o Matheus eu não conhecia antes. E é um cara... Eu conheço pouco, mas já considero pacas, né? O Henrique também, já, a gente tava meio que sem conversar direito fazia um tempo, desde que a gente parou de jogar Airsoft, a gente deu uma afastada, mas voltou agora por causa do podcast. O Henrique entrou ano passado, ele participou até do Amigo Secreto. Só que a gente começou a ficar mais, assim, próximos, hein? Principalmente todo mundo do podcast, agora, esse ano, porque a coisa ficou meio tensa. Sim. Inclusive com os nossos ouvintes, por causa de jogatinas online. Que a gente jogou com o Moacir, com o Matheus lá do grupo, com o Vini. A porra do Gabriel não apareceu, mas ele trouxe o Vini também pra roda de jogatinas. Eu tentei chamar o Thiago, mas ele não gosta da gente, tá nesse ponto ainda. E basicamente isso, a gente tá tentando só sobreviver. Só o fato da gente ter sobrevivido esse ano já é um grande fato. Sim, exatamente. Tô em dúvida. Tem dois que eu quero chamar antes do Thiago, mas eu não sei qual eu chamo primeiro. Qual que eu chamo primeiro, cara? Renato ou Suede? Ah, pega o que menos gosta, né? Pega o Suede. Tá. Suede. eu tenho ódio do Suede até agora, porque era pra eu ter gravado um zoneando outro dia e ele pisou na minha janta, toma no cu. Não, mas a gente tem também que gravar. Também te amo, Pedro. Suede, você não deixou de fazer muita coisa esse ano, porque eu sei que você fura a quarentena. Eu furei, eu fui um cara que furou a quarentena pra caramba. Não me orgulho furou disso, não. Furou a quarentena não. Pra furar a novinha? Que então, foi? Ele furou várias vezes a quarentena pra furar novinhas. Isso é um problema muito sério. Que ainda se ele só visse as novinhas de longe, os dois de máscara, tudo bem. Mas não é assim que funciona, né, Tânia? Então. Não, porque penetrar você precisa. Porque eu sou idiota. Eu sei, eu sou idiota. Não me orgulho, eu furei. Mas eu queria amenizar. Quer dizer, óbvio que não ameniza, né? Mas eu queria falar que teve mais uma pessoa aqui que andou saindo da quarentena. Não vou falar que é Henrique Paulson, pai, trabalha na Califórnia Roupa. Mas enfim. Então, cara, são as coisas boas, é isso mesmo? Essas sim, tipo, apesar de você ter sido uma bosta, apesar de você ter perdido emprego, apesar de ser um caralho. Não, eu perdi emprego 3 vezes esse ano. Cara, eu perdi 20 quilos, eu cheguei no meu peso ideal, até tinha passado dele, voltei agora, emagreci demais, mas voltei no meu peso ideal. Deixa eu ver, eu consegui... Eu perdi minha festa de aniversário, porque quando eu podia pagar uma festa de aniversário foda numa chácara, a pandemia tava aí. Mas... Deixa eu ver o que eu ganhei. Eu furei a quarentena, então, assim, tipo, querendo ou não, eu fui a alguns lugares, eu conheci pessoas. Não me orgulho disso, mas... Foram umas novinhas. Ganhou bucetas, né? Também, não vou entrar em detalhes, mas tá também... Tá ligado que tem que ser maior de idade, né, Suede? Nossa senhora. Repito, não vou entrar em detalhes. Repito, como que eu vou censurar isso? Como eu vou censurar isso? Meu, mas. Repito, não vou entrar em detalhes. Qual que você vai falar, Henrique? Tá, fala aí. Ele até agora não tem mais nada. Puta, tomando cu. Não, eu ia falar maiores. Que agora, como não tava tendo eventos religiosos, a quantidade de abusos a coroa diminuiu muito. Opa, vamos pro próximo thread, vai lá. Não, mas é isso. Não, eu saí, conheci bastante pessoas, querendo ou não, porque durante o começo, quando tava todo mundo muito preocupado e não tava acontecendo nada, eu tava até saindo com uma pessoa fixa e tal. Aí, tipo, a gente foi pra festas e tal, teve blá blá blá, beleza. Depois, quando começou a coisa a ficar séria, eu me resguardei. Mas foi por pouco tempo e eu saí de novo. Então, assim, tipo, eu não parei de viver, querendo ou não, como a maioria. Isso é certo? Não, isso não é certo. Eu me arrependo? Sim, me arrependo, porque as minhas ações podem ter resparecido em alguém. Podem ter reverberado em alguém. Não vou responder essa pergunta. E não vou responder. Porque eu não sei. Eu me arrependo, porque isso pode ter respaldado. Perto de mim. Então não cheguem perto de mim. Não, mentira, porque eu dou pelo menos. Não tem esforço nenhum isso. Eu dou pelo menos 2 semanas pra chegar perto de alguém. Pra ter certeza que eu não encontrei nada. Caramba, você fica dando muito tempo pra chegar perto de outra pessoa, hein? Exatamente, puta que pariu. Deve estar assado até. Sou Ed, pergunta. Pergunte. Você traiu alguma DST na Conafred? Tá. Suede, prossiga. Conclua como tá sendo sua pandemia. Cara, e comentáriozinho depois. E é tipo isso, velho. Não tem muito o que dizer. Porque assim, tipo, nas últimas semanas foram bebedeiras. Eu passei realmente, literalmente, umas 2 semanas e meia bebendo sem parar todos os dias e muito. E hoje estou meu segundo dia sóbrio. Segundo dia e meio, né? Sóbrio. E é convenção isso. Convenção do AA, né? Hoje eu tô. Comenta, Pê. Só fazer um comentário. Ô, Thiago, você tá mal acostumado pra caralho, né, velho? Continua. Não, isso é. É foda. Let it go. Renato Augusto. Fala pra gente aí. Tipo, a gente não pôde se ver esse ano. Isso me deixa muito triste, porque eu gosto muito do Renato. Gosto muito quando ele vem aqui. A gente faz comidinhas bacanas. O Pedro vai mijar, traz água pra mim, por favor, depois. Isso não vai, não? Seria foda então. Pra caramba pra gente se ver. Que aí eu ia levar a Sila, ia ficar a Sila e a Jéssica conversando no último tempão também. Sim. Ia ser um encontro legal pra caramba esse ano. Sim, com certeza. Mas, tipo, apesar de não ter dado fazer essas coisas, né? O que rolou bem? Que você fala, porra, isso daí me surpreendeu, isso daí foi bacana, isso daí, tipo, não melhorou pra caralho o ano, mas me deixou mais feliz em meio, naquele momento você está envolto a trevas. Meu, uma coisa que fenomenal aconteceu comigo foi a Sila, né, ter vindo morar aqui comigo, porque assim, a gente tava namorando já um tempo, a gente já tinha ficado noivo, e ela veio morar nisso da pandemia, com a parte de saudade um do outro, a gente não podendo se ver. A decisão foi ela vir pra cá morar comigo. Sabe? Então, isso. É, por isso que é curioso falar, porque assim. De certa forma, olhando de vista geral, minha vida não mudou por causa da pandemia. Porque a parte não saiu, eu já não saí aqui em São Paulo. Tudo que, tipo. Pra mim já era muito restrito pro meu jeito de ser, sabe? E o fato da minha noiva ter vindo morar comigo facilitou muito pra mim. Sabe? De calma, um pequeno gafanhoto. Facilitou assim, por enquanto. Não, porque assim, uma coisa que eu já falei até por outro. Com outros amigos que eu converso geralmente no Discord, que é. Cara, vida em casal não é fácil. Mas quando você tem vontade pra resolver problema e não deixar nada pra depois, não é um mistério. Sabe? Ai, que lindo. Vão ter dias difíceis. Mas os dias bons sempre são melhores que os dias ruins. Sabe? Manter isso em mim é uma coisa que me fez muito feliz nessa quarentena, sabe? E o fato de dar tá aqui, cara, é muita coisa que aconteceu comigo nesse ano, acabou de certa forma me ajudando. O fato de a empresa que eu trabalho, que eu presto serviço, né, pra outra empresa, essa empresa ser muito consciente, mandado a gente pra home office, e isso ter tirado um peso que eu já tava sentindo do próprio trabalho, por conta minha, sabe, me ajudou. Então eu acabei tendo um alívio de estresse, mesmo trabalhando no home office, pra mim foi muito tranquilo. Então, tudo nesse ano, apesar das coisas ruins, serviram pra minha sanidade mental tá muito boa. Sabe? Melhor do que nos anos anteriores. Então, acho que 2020, por pior que seja o ano, foi o ano que me preparou pra um monte de coisa que vai vir pra frente. Acho que isso foi a coisa mais importante que aconteceu esse ano pra mim. Mano. Thiago Almeida. Meu Deus. Meu Deus. Sou eu. Ah, cara, 2020, né? Que ano, com 348 meses. A gente teve aí em 2020. Cada dia com 58 horas, né, basicamente. E ao mesmo tempo, o tempo passando em velocidades estranhas. Cara, eu vou te falar, 2020... Assim, como se não bastasse uma crise dos 30, né? Todo mundo que chegou aos 30, se não teve, ainda vai ter a famosa crise dos 30. Quantos anos você tem, Thiago? Então, cara, eu vou fazer 37 agora, em fevereiro. Ah, tá, pô, a crise dos 30 eu fiquei... Eu ia achar que você tava rodando em pneu murcho igual o Suede. Gente, porra. Não, é a segunda crise dos 30. Então, pois então, é. O Suede tem 20 anos, parece que tem 40. Como se não bastasse, né? Quando eu cheguei aos meus 32, eu tive uma puta crise dos 30. Tava passando um momento mó merda, crise de ansiedade e tal. Foi um ano muito ruim. E aí, como se não bastasse, 2020 veio a segunda crise dos 30, que eu nem sabia que tinha segunda, né? Então é uma foda pior ainda. Então, assim, cara, coisas de boas, né? E coisas ruins. É porque esse ano foi um ano muito esquisito, assim. Esse ano eu variei, sei lá, desde o cara completamente, acho que, niilista de tudo, né? Tipo, da não existência das coisas, de você simplesmente tocar o foda-se pra tudo, até, sei lá, começar a ler umas paradas de estoicismo e você começar a entender o que tá acontecendo. E aceitar algumas merdas, elas estão aí, cara, e não adianta, né, que os gregos podem dar nomes e termos bonitos, mas como diria o velho ditado, né, é o famoso você dar soco em ponta de faca, que não adianta, né, e às vezes você tem que parar e aceitar algumas coisas. Então, esse ano as coisas boas foram ruins, as coisas ruins foram boas. É um pouco confuso, mas na realidade, assim, foi um ano muito introspectivo, sabe? Eu comecei o ano ali numa vibe meio tipo, tá, tamo aqui empurrando a vida, né? É, a economia tá uma merda, o trabalho paga as contas, mas ao mesmo tempo não te dá muita margem de crescimento. Você tem vontade de fazer outras coisas, mas você não tá muito seguro ainda. E esse ano de 2020, pra mim, foi um ano onde eu sentei e falei, peraí, tem alguma coisa errada. E essa coisa sou eu, entendeu? Então, parar de jogar a culpa na economia, parar de jogar a culpa na vida, parar de jogar a culpa nas outras pessoas. Não que tudo isso não contribua no quadro geral. Mas meio que o que o Renato falou, né? Quando você quer uma coisa, isso não serve só para relacionamento, não. Serve para a vida como um todo. E para outros tipos de relacionamento que não só o amoroso. Você tem que tomar certas rédeas, cara. E eu sei que parece um puta papo de coaching brega, né? Mas não é, não. É quando você senta realmente e você fala, cara, eu preciso me entender. Entendeu? Então esse 2020 foi muito bom pra mim. Eu parei pra ver realmente o que eu quero profissionalmente. E assim, nesse momento não é a hora ainda, mas não quer dizer que eu não possa começar a me preparar para isso, né? E uma das coisas assim mais importantes esse ano foi que a pandemia me trouxe, né? Se a gente pode pensar do lado positivo, é que certos relacionamentos e certas convenções sociais são balela, sabe? De você passar pano para amigo escroto e parente babaca, porque você conhece há muito tempo e porque sempre estiveram ali. E a fulano é assim mesmo. Isso é indireta pro Suede, Thiago? Só pra saber. Não, jamais, jamais. Suede é gente finíssima. Então, sabe, eu não posso dizer que as outras pessoas têm que fazer isso, mas isso pra mim tem sido muito bom. Entendeu? De, assim, se existe uma coisa esse ano que aconteceu pra mim, é saber, assim, quando fecha o ano, né, geralmente as pessoas têm muito aquelas coisas das promessas pessoais, né, das metas pessoais, tipo, o que eu quero, né, o que eu quero pro próximo ano, o que eu quero atingir no próximo ano. Eu tô fechando 2020 com o que eu não quero, o que eu não quero para o próximo ano. Entendeu? O que eu não quero trabalhar no meu. O que eu não quero ter de tempo ocioso. O que eu não quero de deixar de ser produtivo. O que eu não quero de manter relacionamentos com pessoas que não agregam em nada. E o que eu não quero de perder tempo com coisas que sempre estiveram próximas de mim, ao meu alcance, e eu, por medo, por covardia, por insegurança, não cheguei junto, né, em diversas áreas. Então, pra mim, esse ano foi muito de reflexão. Eu sempre fui um cara muito opinativo de ver as coisas e tal. Ah, fulano falou tal coisa, de você ir lá e debater e abrir espaço e trocar ideia. Eu ainda acredito nisso. Acredito que a gente possa sentar, trocar ideia e debater, que as pessoas possam ter opiniões diferentes e que talvez o mais difícil seja você aceitar essas opiniões. Principalmente quando você é produtor de conteúdo e coloca o seu conteúdo na internet. Se um cara chegar para você no seu canal, no seu podcast, no seu site, no seu blog, na sua página, chegar lá e falar, pô, cara, seu conteúdo é um lixo, e você querer bater boca com esse cara, é você entender que talvez para esse cara o seu conteúdo seja um lixo. E assim, não adianta você bater boca com esse cara. É lógico que críticas construtivas, tipo, ah, cara, eu achei seu conteúdo um pouco vazio, achei seu conteúdo bacana nas informações, mas você tem que melhorar na estética e tal. Logicamente que críticas você tem que apurar. Mas no geral, você tem que encarar as coisas. Entendeu? E pra mim isso foi muito bom. No meado do ano, eu dei uma pausa, eu dei um hiato lá no podcast, nas coisas do site. Quem acompanhou a gente viu que eu passei um mês ali sem publicar nada, sem logar nada. A minha vontade foi realmente de abandonar tudo, largar o projeto, largar o Zona E, deixar pra lá, já deu. Mas aí foi aquele momento que eu parei e respirei, né? E não só no projeto de produção de conteúdo, como na minha vida pessoal e privada, eu comecei a deixar de opinar e passar a entender. Eu tive um professor de antropologia na faculdade que ele sempre falou isso, e a galera zoando e tal, porque ele era um senhorzinho não muito ativo, né? E porra, aula de antropologia, primeiro período de faculdade, a galera ainda completamente zoada e tal, ninguém dava muito ouvido, mas isso me marcou muito. Que ele falou o seguinte: certas coisas você precisa entender. Você não vai concordar, você provavelmente vai discordar, você tem que entender. Então, pra mim, esse ano foi muito de entendimento. Eu larguei muito, assim, de consumir cultura pop pra pegar livros e documentários e coisas de sociologia, de história, e tentar entender o que a gente tá passando, pra onde a gente tá indo, sabe? Ouvir as pessoas. Então, pra mim, cara, assim, como eu falei, foi um ano merda do ponto de vista onde externamente eu não fiz nada. Se eu olhar a minha vida hoje, se eu olhar a minha vida em janeiro de 2020 e dezembro de 2020, se eu olhar o exterior, a minha vida deu um pause, certo? Eu não conquistei nada e eu não perdi nada, eu tô estagnado. Mas interiormente é um turbilhão de coisas tão grande, de autoentendimentos e compreensões, assim, que pra mim valeu muito, muito a beça, assim. Inclusive tem uma letra de uma música, eu não sei se vocês conhecem aí a banda aí, depois eu deixo o link aí pra vocês ouvirem lá no Spotify, que diz o seguinte, cara: as minhas regras eu redefini a partir daquela hora que me conheci, debaixo deste terno eu sou meu próprio inferno. Então, assim, quando eu ouvi essa parada, eu falei, mano, é isso, cara, é isso, entendeu? É você ter o entendimento que a hora é aquela ali, brother. Então, pra mim, esse ano foi um ano de eu sentar, entendeu? Se tivesse um meme que me definisse esse ano, eu sou o aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca, entendeu? Tipo, aqui só olhando a treta, mas não pela zoeira, mas pra você tentar entender, cara. A gente tá num momento de histeria tão grande, de maluquice tão grande. Então, assim, pra fechar, né, que eu dei uma puta viagem psicodélica aqui, né? Mas basicamente foi isso, cara. Foi um ano de não muitas conquistas, mas também não muitas perdas, né? Eu, graças a Deus, tive essa sorte, esse privilégio de passar dificuldades lá no meu trabalho, mas de não ficar desempregado, de conseguir pagar as minhas contas, de não ter que cancelar nada. Simplesmente adiei alguns planos que eu sei que eu vou conseguir colocar em prática mais à frente, né? Então eu tive esse privilégio que eu olho ao meu redor e vejo tantos amigos que perderam um monte de coisas, sejam físicas, sejam pessoas, entendeu? Coisas que você não tem mais como correr atrás. É, inclusive a própria vida, assim, né? Pessoas próximas a mim que infelizmente partiram por causa dessa doença. Então eu me sinto realmente um cara que foi privilegiado, né? Só de não ter perdido, eu não ganhei, mas eu não perdi. Mas ao mesmo tempo foi um ano de muito alto entendimento, sim. E eu pensei que eu fosse acabar 2020 numa puta bad vibe, entendeu? Tipo, porra, caralho, esse ano fudido e tal. Realmente, cara, eu tô putaço, eu tô pistola com um monte de coisa, sabe? É, não é porque você não comenta que você tá nesse momento introspectivo que você tá morto por dentro. Não. Sim. Entendeu? Todo dia eu tenho vontade de dar um soco na cara de alguém quando eu vejo lá o cara que joga hashtag aglomera Brasil e tal. Sabe? Eu tenho vontade de assassinar esse cara no soco. Sim, entendeu? É lógico que eu tenho, mas não é o momento. Entendeu? Ao mesmo tempo eu olho e eu falo, porra, que vida desgraçada esse cara deve ter pra ele chegar a esse ponto e talvez ele nem perceba isso. Né? Então, cara, mas eu acho que um momento muito assim. Ô, Thiago, por mais que você falou aí que você deu uma volta e tal, mas eu acho que pra quem conseguiu parar um pouco e refletir o que foi essa pandemia esse ano, questão da quarentena e tal, eu acho que resume tudo o que você falou, que eu acho que um dos objetivos da pandemia, eu acho que deve ter sido esse, sabe? Você parar, refletir, olhar pra dentro e ver o que que você tá fazendo, o que que dá pra mudar, sabe? O que que você tá fazendo que às vezes dá pra fazer melhor ou dá pra gente voltar atrás e rever algumas coisas. Eu acho que 2020 serviu pra isso mesmo. Sim, pode querer. Exatamente. Eu perdi 60 quilos. Comecei o ano com 150 quilos, termino com 90. 90 e pouquinho, vai, porque Natal e Ano Novo tá aí pra isso. Mas no dia 28 de dezembro de 2020, entre 10h50 e 11 horas, eu fiquei muito feliz. Porra! Fiquei muito feliz porque o senhor Thiago Almeida, que eu já mandei várias vezes o link da minha banda, o cara escutou e conseguiu tirar alguma lição dali. Depois eu vou falar sobre o que essa música fala. Mas em off, obviamente. Mas legal, legal que tenha tirado alguma lição daí, porque tudo que a gente faz é tentando fazer algo para outra pessoa. Assim como os especiais de Natal que a gente já fez, que a gente comentou no último podcast. É sempre tentando trazer algum sentimento à tona, assim, né? Além disso, eu acho que só isso. Não, teve as amizades, obviamente, que fortaleceram, como o Pedro falou, com certeza. Tiveram bastante coisas boas. Eu pensei que esse ano eu ia terminar pior. Não digo pior do que comecei, porque tá pior do que a gente começou. Porque, porra, é uma pandemia. Mas pior do que a gente tava lá no meio do ano, sabe? Fodido da cabeça, zoado pra caralho. Não que a gente esteja 100% agora, mas... é, tamo vivendo, tamo levando. É, a gente tem... no meio do ano a gente ainda teve muito mais motivo pra ficar zoado da cabeça, que a gente perdeu nossa avó, né? Exatamente. E a gente não pôde nem ir no enterro por causa da pandemia. Exato, é por isso que eu insisto com o porra do Suede, pra ele ficar em casa. Porque, mano... beleza, você pode até não morrer, mas alguém que você conhece vai morrer e você não vai poder se despedir, tá ligado? Mas, eu assim, sei, Tano, eu sei. Deixa eu seguir aqui, você já falou de sua vez. Perdão. Mas teve várias coisas, eu acho que a gente teve mais Thiago na nossa vida. Oba, a gente teve mais feliz. Renato na nossa vida, a gente teve... conheceu muita gente realmente, por mais que só pela internet, mas... já aproveitando, a gente teve mais Thiago, a gente teve mais Renato, a gente teve mais Moacir, teve mais Gabriel Rainer, mais Vini, mais Brenda, mais Lucas Balaminucci. A gente teve muita gente que apoiou a gente esse ano. Sim, com certeza. Por mais que a gente teve menos podcast, porque assim como o Thiago teve um momento ali de... a gente joga tudo pro alto, porque às vezes a gente precisa mesmo disso, né? Tipo, direto a gente deixa de soltar podcast, e isso acontece, mas esse ano foi muito pior. Por conta de cabeça, né? Você não consegue, chega um momento que você não consegue mais pensar em nada, porque você tá pensando em muita coisa, e esse é o problema. Principalmente relacionado a uma pandemia. Mas eu ganhei amigos, eu ganhei... massa magra. Não, massa magra eu não ganhei, mas eu perdi massa gorda. Massa gorda. Não. Apesar de tudo, apesar pra caralho de tudo, foi um ano ok. Eu acho que, com exceção da pandemia, óbvio, tivemos anos piores. Talvez com a cabeça mais zoada ainda. Então, a gente sobreviveu esse ano. E acho que... Esse é o negócio. A gente passou por um ano muito difícil. Eu vejo muita gente falando, 2020, vai embora logo, sabe? Mano, 2021 vai ser a mesma coisa, gente. A gente ainda continua com uma pandemia. Por mais que a gente tenha vacinas aí, que muito provavelmente os idosos, o pessoal dos médicos, né, enfermeiros e tudo mais vão ser vacinados, os profissionais de saúde, né? A gente ainda não. Então, vai continuar sendo difícil, gente. Não espere que, vai virar o ano, tudo vai melhorar, vai virar o ano, a pandemia vai embora. Não vai, só vai continuar. Uma chave, tempo, uma chave mágica, né, que vai virar. Exatamente, exatamente. Deus vai se materializar, assim, matar o Bolsonaro. Mas ainda assim, Rafa, só, desculpa te cortar, mas ainda assim eu acho importante essa noção de ciclo, entendeu? Sim. Porque por mais que a gente saiba que na prática... as coisas continuem, é importante essa medição cíclica para o ser humano entender, porque essas coisas muito etéreas, né? Tipo o tempo, né? Como é que você mede o tempo? A gente criou uma convenção, né? Tipo, criou o relógio para poder medir o tempo, mas você só está regulando algo ali para te facilitar uma compreensão das coisas. Então é importante que a gente tem essa noção cíclica, tipo, estamos começando uma nova fase, um novo ano. Sim, né? Porque isso ajuda, isso cria um marco, né, para as pessoas colocarem seus objetivos ali e tal. Mas sem esquecer que não tem a chave mágica, que você virou e mudou tudo. Exato. A gente tem que ter em mente que, apesar de, né, de boas energias que a gente costuma emanar nesse fim de ano, a gente tem que ter em mente que ainda tem um perigo à solta por aí, digamos assim. No Brasil tem dois, mas tudo bem. Então, assim, vamos se cuidar em 2021. Agora vamos falar dos mortos. Vou subir o som antes pra gente falar dos mortos. Antigamente a gente falaria todo ano de videogame, de música, de filme. Esse ano não... Tá, esse ano que eu fiz, joguei Pokémon Shield e Pokémon Go e Pokémon Let's Go pra caralho e só, de videogame foi isso. É, a gente teve bastante lançamento importante, mas na situação merda do mundo, foda-se agora. É. Mas tem um detalhe que talvez seja importante citar em relação à cultura pop, que eu acho que é o que mais foi afetado, que é o cinema. Cinema, a Warner mesmo tá decretando basicamente o fim do cinema. Enquanto isso, Tom Hanks, ele tá falando que a Marvel vai salvar o cinema. Porque a Marvel não... A Warner deu chance pro Zack Snyder, então que decretem o fim da Warner. Ah, então. Então, assim, é... Cinema corre risco aí, gente. Então, vamos... É foda. O Pedro não gosta, o Pedro prefere assistir tudo em casa. Mas eu gosto pra caralho de cinema. Eu gosto de cinema. É uma coisa que eu espero que não aconteça. E isso foi afetado pra caralho. Shows, né? A gente vê muitas bandas, grupos e tudo mais que tiveram que parar, a equipe técnica se fudendo por falta de grana, muitas lives sendo feitas pra ajudar a equipe técnica, né? Então é... Mas, Rafa, você que não acha que também isso... A gente tem que esperar isso mais um tempo. Isso não reflete também um pouco do cinema ter um receio de se reinventar? Porque, assim, a gente tá há um bom tempo já tendo os streams aí como maior fonte de audiovisual pro nosso dia a dia. Sabe, tanto que a gente reflete isso na qualidade da série. Você pega uma Mandaloriano hoje, você olha aquele negócio, é um filme gigantesco de Star Wars que a gente nunca teve uma qualidade desse nível em Star Wars, sabe? Sim. E aí o cinema, em vez de querer se reinventar, entregar uma coisa, sabe, para a pessoa consumir e passar o cinema como a gente conhecia antes, como algo mais luxuoso e com mais glamour para isso, eles simplesmente ignoraram os streams, sabe? Tipo, poucos que lançaram, o pessoal reclamou, principalmente o dono do cinema lá fora, mas porque desprestigiaram. Então, mas Renato, é o contrário, né? Eu acho o seguinte, desprestigia sim o cinema. Sim. Desprestigia. Porque, tipo, hoje em dia o cinema já é uma parada nichada. Não é todo mundo que vai no cinema. O Pedro já prefere assistir em casa. Então, assim, você ter essa parada e tipo, se a maior parte dos filmes começarem a ser lançados em plataformas, é muito claro que o cinema deixa de existir. E alguém saiu. Quem que saiu? O Léo. Mas enfim. Então, assim, acho que é a mesma coisa que parar no cinema com o normal ou com o IMAX. Você vai no IMAX pra ver um puta filme. Por quê? Porque você quer a melhor imagem, você quer o melhor som. Eu vou no cinema porque eu gosto do som, eu gosto da imagem, é uma qualidade melhor, talvez, que eu assista em casa, então assim. Sim. Eu acho uma tristeza. Mas enfim, sobe o som e vamos falar gente que morreu. E agora a gente vai falar das perdas desse ano pra cultura, né? No geral, assim. Dia 5... Opa, não. Dia 26 de janeiro. Morreu Kobe Bryant. E essa foi uma morte filha da puta demais. Pô, né? Foi um acidente de helicóptero. Ele e a filha. É. Então, puta que pariu. E ele tava praticamente sendo cotado como o próximo Michael Jordan, né? Ou com uma representatividade equivalente ao do Michael Jordan. Então é foda. Kirk Douglas não, né? Caguei. 19 de fevereiro, Zé do Caixão. Rica Marins, cara. Sim, porque o personagem nunca morre, né? Mas Zé do Caixão, cara. Zé do Caixão, tem muita gente que vê e fala, nossa, esse filme, né, é tosco, sei lá o quê, mas, mano, o cara é um gênio. Ele é um ícone do cinema B de terror lá fora. Lá fora eles dão um valor absurdo pro Zé do Caixão que a gente nunca deu aqui. Sim. É, só falando aqui, né, que ele morreu com 83 anos, vítima de uma broncopneumonia. Tenso. Acho que todo mundo aqui já assistiu um filme do Zé do Caixão, né? Pô, não só o filme, mas o Zé do Caixão era o apresentador do Cine Trash da Bandeirantes, passando aqueles filmes. Cine tipo... Trash. Cine Trash, grande Cine Trash. Porra, onde eu pude assistir o grande clássico Shakma, o macaco assassino, 3 horas da tarde na Bandeirantes, cara. Eram outros tempos. Os portões do cemitério. Mas, ó. Maravilha. Dia 13. Deixa eu falar uma coisa sobre o Zé do Caixão. Fale. Vão entender a referência. Vão entender a referência. Você e todos você. Quem lembra do Cine Trash pegou a referência. Sim. Todos você. Todos você. Em abril. Oh, foi o Moraes Moreira, cara. Eu posso Moraes voltar um Moreira pouquinho? Morreu. Voltar um pouquinho. Gente, pro... não dá pra gente ficar voltando, né, gente? Não, é vamos, só um a gente que a gente vai saber só de nome. Gente... Que faz sentido pro Brasil, que é o Rui Chapéu. 29 de fevereiro. Rui Chapéu. Que é um que, tipo, muita gente que, tipo, não sei quem conheceu aqui, mas era muito usado como. Antes de ter meme, como. Pra fazer brincadeira de quem jogava sinuca e coisa assim. Pode parecer besteira, mas é que. Sim. Era uma brincadeira. Que quem jogou Sim. sinuca tem. Não, digno de Rui Chapéu, e, tipo, vale a menção porque realmente. Eu digo até pessoalmente, marcou com. Parte de família, brincadeira e tudo mais, sabe? Sim. Mas ó, Moraes Moreira, dia 13 do 4, ele teve um infarto. E ele é conhecido porque muito do povo que conhece, dos jovens que conhece os jovens, entre muitas aspas, jovens dessa faixa etária minha do Pedro, assim, os 30 anos, conhece muito por causa do pânico na TV. Porque tinha o personagem da Marília Gabrieps que ficava, eu li a lixama enquanto corria a barca. E tudo que a Marília perguntava, ele cantava essa porra. Peraí, Moraes Moreira é do Novos Baianos? Novos Baianos? Vamos pro próximo. Novos Baianos, Moraes Moreira, porra. Alguém, mais alguém abriu? Só pra saber. Maio. Flávio Magliaccio. Nossa, que era ator da Globo. Essa foi pesada pra cacete. A carta que ele deixou, cara, é uma parada pesadíssima. Assim, quem puder buscar aí, né? Acho que nem vale a pena a gente citar trecho aqui, porque é muito bad vibe. Pesado. Mas é um cara que ele olhou pro mundo e falou: não vale a pena. Não um dá, cara, né? Ele chegou aos seus 85 anos e disse: foda-se, não quero mais. Sim. Entendeu? Isso é muito pesado. E veja um vídeo do Lima Duarte logo após a morte dele que também, pariu. Que foi muito pesado também, mas não, importante. Fudido. Fudido. Então, Flávio Magliaccio, em maio. Aldir Blanc. É, tipo, que a gente conhece, né? Ele que fez o Bêbado e Equilibrista, obras musicais. Nem pá. Nossa, Pio. Ô, okay. Louco, Bêbado e Equilibrista. Morreu de Covid com 73 anos. Aí a gente já começa com as mortes de Covid, né? Ainda em maio, dia 9 de maio, Little Richard. Sim. Little Richard, tipo, eu acho que muitos nessa conversa não conhecem, ou só conhecem pelo nome. Mas o cara era um roqueiro maluco, quase como o Jerry Lewis, né? Que tacava fogo em piano, né? Aloprava pra caralho. O cara tinha câncer nos ossos, né? Louco, louco. Naya Rivera, aí em julho, dia 8 de julho, isso foi um caso que foi bem marcante também, né? Que essa menina era do Glee? Sim, sim. Não, eu que tanto que é uma desgraceira total, né? Porque um monte de gente se seria Exatamente, elenco do Glee é tipo o elenco da Disney, só que na Disney todo mundo fica zoado da cabeça e no Glee todo mundo morre, basicamente. Não, só tem antes, Supergirl. No dia 6 de julho, morreu Ennio Morricone. Puta, nossa, isso é pesado. Aí, ó, a pessoa de cultura aí. Porra, foi pesado pra caralho. Ele fez trilhas sonoras muito fodidas de filmes, principalmente Faroeste. Ele é conhecidíssimo pela música do... Maiores compositores de Western, cara. Pra caralho. Eu passei uma semana ouvindo Morricone direto, assim. É fantástico. É, do Três Homens em Conflito lá. A trilha sonora da música dele abre o show do Metallica até hoje, velho. Sim. Exatamente. O que é, Suede? Não, o Tânia falou Clint Eastwood. Os não, filmes, não é ele. É dos filmes do Clint Eastwood. Exato, ele fazia as trilhas, exato. Ah, foi ele que fez as trilhas? Sim. Não, caralho. Não foi o Clint, foi o cara. Não, não é isso que eu tô falando, cara. Dia 8 do 7, morreu. Foi uma morte muito tensa, porque o corpo dela desapareceu num lago. Só que falam que esse lago, né, tem galhos pra caralho, submerso aí. Muito provavelmente ela ficou presa. Tenso. Sim. É... 28 do 7. Rodrigo Rodrigues, aí o Léo provavelmente vai querer falar um pouco. Só deixa eu dar um adendo. É o dia do meu aniversário. É o dia do meu aniversário. É o dia do meu aniversário. Ou seja... Léo. Oi. Não, desculpa. É, cara, o Rodrigo Rodrigues realmente foi aquela perda... É, cara, o que mais foi pesado, assim, é porque o caso dele, o Rodrigo foi Covid, né? Um cara que era novo, né? 45 anos, um jornalista que era bem querido, bastante querido. E o caso dele foi o seguinte, né? Pelo menos foi o que algumas pessoas relataram. Tem outro jornalista chamado Ale Oliveira, tava passando pela separação da esposa e não tinha onde morar, e o Rodrigues estava ajudando ele com uma deixando ele morar numa casa emprestada, algo do tipo, e o Alê visitou o Rodrigues sem cumprir protocolo nenhum de Covid. O Alê teve Covid assintomático, muito provavelmente foi ele quem passou pro Rodrigues. Cara, uma eventualidade acontece. Mas ficou muito marcado também por conta disso, né? Depois de um depoimento muito forte do Alê pedindo desculpas pra família e se sentindo bem culpado, teve tudo isso em volta da morte do Rodrigo. Sim. E ele tinha uma banda chamada The Soundtrackers. Sim. Até que o Bruno Suter cantou um tempo. Essa banda é muito legal, só fazia músicas de filmes. Então, tipo, tinha música de Wayne's World, sabe? Tinha música... Muito foda, assim, De Volta para o Futuro, é muito do caralho isso. É, sim. Porra, Gésio Amadeu, dia 5 do 8. Gésio Amadeu também é ator da Globo. Nossos pais conheceram ele. Sim. Nossos pais fizeram teatro com ele em Jacareí. Isso é muito louco, né? É, morreu aos 73 anos, vítima de coronavírus também. E ele fez, né, várias novelas muito fodas, inclusive ele tava em Terra Nostra, que é a novela que eu mais lembro, porque acho que eu parei de assistir novela ali. Vamos lá. Chadwick Boseman. Não, peraí, que dia que foi? 28, Chadwick. O Chadwick? 28 do 8. Só que um antes, no dia 12, no dia 12 do 8, a Podosfera perdeu Harold Stricker, o Android. Sim, que foi Android. Vítima de um puto infarto fulminante lá. Ele era um ilustrador fudido e... qualquer episódio de podcast com ele era marcante, seja pelo conteúdo que ele colocava ou pela voz fodida que ele tinha. Até no de RPG, ele inconformado várias vezes. É muito bom. Mas ele fez o Independência ou Mortos, né? Aquele que desenhou. Ele que fez ilustrações. É, Harold era um cara monstro em ficção científica, assim, manjava muito. Puta pra caralho, assim, pra caralho. Renato, você vai falar antes do Chadwick ou depois, só pra saber? Não, ele teve um dia antes, até foi um período que, tipo, que marcou bastante, porque, tipo, nesse sentido, porque deu um dia, falaram do Sacomani, quem conhece aqui viu do Shows, que era um produtor musical, e aí já fica um pouco recebido. No dia seguinte, um que, tipo, eu demorei um pouco pra acreditar do Chadwick Boseman, porque... Meu, pode ser meio irreal na hora que falaram isso. Parece que é fake, né? É. E o Sacomani, ele era um produtor mais voltado pra pagode, axé, mas todo mundo conhecia ele dos programas tipo Popstar, Ídolos, né? Que ele era... ele foi o jurado que foi xingado de maconheiro por uma mãe. Mas enfim, Chadwick Boseman morreu logo após uma live nossa. É, durante a live, né? A gente foi. Até, no finalzinho da live, a gente falou sobre isso. Muito lazarento. E o foda é que, tipo, ele tava lutando contra um câncer, fazia mocota. Três anos. Eu até comparei alguns filmes, porque eu reassisti os filmes da Marvel recentemente. E, mano, o cara realmente de um filme pro outro ele tava abatidaço pra caralho, sabe? E o bacana é os filha da puta tudo falando que era o abuso de droga, né? Que ele tava ficando daquele jeito. Exato. E até tenho que assistir agora. Saiu recentemente um filme dele na Netflix. Saiu aquele último que ele gravou antes do Vingadores. A voz. Eu não lembro. Mas falam que esse filme é bom pra caralho e nesse é realmente nítido que ele tá abatidaço mesmo, sabe? Sim. Foda. Cara, 31 do 10. Alguém vai falar alguma coisa antes? Não, mas eu acho que você tá falando. 31 do 10 morreu o primeiro James Bond, Sean Connery. Sean Connery. 90 Sir. Anos enquanto. Sir Sean Connery. Sir. Enquanto ele dormia, pelo menos não foi, né? Pelo menos, não que a gente saiba, não foi uma morte desgraçada, como muitos do que a gente falou aqui. Mas morrer ele, acho que. Deve ser sossegado, né? Eu pensei que você ia falar, deve ser legal. Tomara que seja sossegado, Matheus. Porque se for, é assim que eu quero ir, cara. É tipo, você acorda pra morrer, né? Você vai mijar, você morre. Mas tipo. Morre cagando, né? Com meia tora pra fora do tá cu. Tá merda. É, mas é foda. Ele. E eu não quero morrer cagando porque vão comentar o tamanho do meu peru quando me acharem. Com certeza que isso vai ser a notícia. Se eu estiver morto e cagando. Mas, o Sean Connery foi uma perda fodida. Fez filmes absurdos. Não só 007, mas Indiana Jones, A Rocha. O Nome da Rosa. Que foi onde a Armadilha, pô. Que ele dava os catos na Catherine Zeta Jones, cara. No áudio. Pô, é verdade. Dia. Vocês vão falar de algum de outubro? Não. Novembro. Tom Veiga, dia 1º de novembro. Tom Veiga. O Louro José. É verdade. Famoso Louro José. O Louro José foi o que derivou, né? Xaropinho, todos esses mascotes. É tudo. Os caras literalmente eram todos amigos ali, sabe? Legal, né? Que você falou, morreu Tom Veiga. Quem? O Louro José. Puta, o Louro José é triste demais. Sentiu muita morte dele, cara. É real, velho. Assim, todo mundo só conhecia o personagem. Sim, sim. É a mesma coisa. Se você chegar pra alguém e falar, ó, José Mojica Marins morreu. Ninguém vai saber. Se você falar que é Zé do Caixão, todo mundo Exato. Se toca, velho. Por isso que eu até falei direto Zé do Caixão. Mas, enfim, morreu Tom Veiga de um AVC, 47 anos. Ele tinha acabado de casar, não tinha? É, tinha alguma história, sim. Só uma mensagenzinha aqui, galera. Desculpa, vou ter que quitar. Bom podcast pra vocês continuarem. Grande abraço. Continuem. Dá uma mensagem final aí, rapidão, vai. Uma mensagem final, que o próximo ano seja um pouquinho menos pior do que esse. Boa. Por favor, menos pior, porque pior a gente não precisa. Então, boa, grande abraço, galera. Grande abraço, tchau. Um beijo pra todos, meus queridos seres provisos de carbono e amoníaco. E como que eu quito aqui que eu não sei? Alguém tira ele, por favor. Me tira alguém, por favor, eu não sei mexer nessa porra. Tá, mas deixa a gente seguir aqui, fica quieto. Sigam, tchau. Dia 8 do 11, Vanusa. Vanusa aqui, né, pra muitos conhecido por conta do meme dela. Loucaça de remédio cantando o hino nacional escrotamente, né? Que foi uma sacanagem também, foi, né? Foi. Mas ela teve insuficiência respiratória. Eu vou dizer que o hino da Vanusa é o hino que o Brasil de 2020 merece, assim, porque só loucaço de remédio pra aguentar essa pátria amada. Sim. Exatamente. Ô, Léo, você vai querer falar do Fernando Vanucci? Eu acho que vai no combo, né, Léo? Que é o Vanucci e o do dia seguinte, né? Yep. É verdade. Eu vou deixar pro Léo. Fala esses pode dois falar dias. Esses dois, é. Fala. Quem faleceu? O Léo saiu, né? Acho que ele não quer falar, não. Net caindo por causa da chuva, ele falou. Mas enfim, vamos seguir. Então, no dia 24 do 11, Fernando Vanucci. É um apresentador, né, de esportes e tudo mais. A gente até queria que o Léo falasse, porque a gente não entendeu um caralho de esporte. Mas, enfim, ele morreu aos 69 anos, infarto. Sim. E logo em seguida, esse realmente o Léo deveria ter falado, né? O cara que teve uma ajudinha da mão de Deus, digamos assim. É. Diego Maradona, dia 25 do 11. Isso é uma perda fodida pro esporte, porque, sim, assim... a briga Pelé-Maradona é gigantesca no mundo inteiro. E assim, até o próprio Pelé postou uma mensagem pra ele foda pra caralho no Facebook, emocionante. É porque era adversário em campo, né? Sim. Tem gente que acha que ó, os caras têm essa rixa aí e tal, mas tipo, nem e era deles essa rixa, né? Era do povo. Saiu alguma coisa depois na internet com questão com a análise da morte dele? Tipo assim... Parada cardíaca. Não, porque eles estavam questionando, no caso, se a morte dele poderia ter sido evitada pelos médicos dele, sabe? Tava essa história assim. O Maradona morreu de excesso de vida, cara. Viveu muito, muita droga, muita mulher, muita putaria. Sim, sim. Já era. Exatamente. Não, ele devia ter já. Aí, o Léo chegou. Léo, fala sobre o Maradona. O Léo não chegou. Quem que saiu agora? Meu Deus. Não, entrou. Léo, você entrou. Fala sobre o Maradona. Maradona. Internet da chuva, eu tava aqui pensando, caralho, será que já passou o Maradona? Maradona. Pô, cara. Cara, passou olha. O Fernando Vanucci. Mas ele não importa. Não. É Maradona. Não. O Fernando Vanucci foi importantíssimo, mas acho que assim, cara, Maradona foi uma das três mortes, junto com Kobe Bryant e Chadwick Boseman, que pra mim esse ano foi... Cara, foi a morte assim, que me abateu mesmo, que todo mundo via que eu tava abatido, foi aquelas mortes que fiquei mais de uma semana tentando processar, sabe, você pensa e não vem. Maradona, inclusive, fiz até texto sobre, Chadwick Boseman também. Cara, Maradona foi aquele cara que partiu e, meu, quem acompanhou, a Argentina parou. E eu te digo com muita tranquilidade, quando morreu Pelé, o Brasil não vai fazer o que fez a Argentina. Não. O cara teve velório, o cara teve funeral aberto a público na Casa Rosada, o cara teve... Cara, foi surreal, os argentinos assim, eu tenho amizade com uns 3, 4 argentinos, e os caras na hora assim no WhatsApp, nos grupos de futebol, estavam desolados, eles mandavam áudio aos prantos assim como se tivesse morrido o pai deles. É uma coisa que eu tenho certeza que é um sentimento que nós estamos longe de sentir por alguém. No nosso país, mas lá tinha muito disso. Ah, mano, Silvio Santos, saca? Se morrer alguém muito, cara, não chega, sabe por quê? O povo argentino é um povo muito mais politizado que o nosso. O Maradona, ele tem uma importância política dentro do futebol, porque ele foi um cara que sempre se posicionou, ele sempre teve seus posicionamentos, ele tem tatuagem de Fidel, tatuagem de Che Guevara, ele tem seu posicionamento, nunca se arrependeu disso. Ele não buscava fama, muito pelo contrário. Ele foi um cara que veio do povo e voltou pro povo. E tem uma passagem muito importante dele. Todo mundo lembra do gol de mão, né? O La Mano de Dios contra a Inglaterra, que na época tava rolando uma guerra entre a Inglaterra e a Argentina por conta das Maldivas, né? E a Inglaterra vence a Argentina nesse confronto, porém no futebol veio a vingança, né? Primeiro, que eu até no meu texto chamei do gol do ladrão, que foi aquele gol de mão, aquele gol gostoso, né? Em cima daquele país inteiro que toda a nação argentina tava com raiva naquele momento. E depois o gol de gênio, que é aquele gol maravilhoso, um dos melhores da história do futebol, que o Maradona pega a bola para trás do meio de campo, dribla o time inteiro e faz um maior gol da carreira dele numa Copa do Mundo. Na carreira do futebol em geral, sabe? Um dos maiores gols. Então, cara, foi um peso tremendo que... Nós, brasileiros, vamos saber o que é perder um ídolo e, do nada, ter o rosto dele estampado em todos os prédios da cidade, o pessoal grafitando, pintando, soltando bandeira, indo pra rua protestar, acendendo vela. A gente não vai ter noção do que é isso. Não. E muita gente não gosta de Maradona. Acho que a gente só teria noção se no ápice do governo Lula, o Lula tivesse morrido do câncer dele no meio do governo dele. Pode ser. Eu pode acho que ser, a única chance de chegar próximo desse nível do Maradona, porque não vai ter. E eu acho que nem assim. Pode ser que o ouvinte do podcast vá dizer assim, pô, mas Maradona, cheirador, foda-se, cara. O que eu deixo como mensagem é o que eu também li em outros lugares. Não julgue Maradona pelo que ele fez com a vida dele, julgue pelo que ele fez com a sua. Porque o Maradona, ele não se entende. Você sente o Maradona. E isso foi o Diego Armando Maradona no mundo esportivo, cara. Sim. Eu queria voltar no tempo e xingar o G1 pra caralho. E o Estadão? E o Estadão, por quê? Porque em outubro morreu um cara Nossa, essa foi de longe a morte que eu mais senti esse Puta ano. Que pariu. Assim, tirando da minha avó, obviamente, mas de famosos. Não, essa morte me deixou na bad pra porra, que foi dia 6 de outubro de 2020. Van Halen, Eddie Van Halen. Puta merda. Morreu. E, mano, eu tava no trampo, eu tive que me segurar muito, velho, porque essa, assim, como alguém que sempre gostou de rock, como guitarrista, foi um negócio que marcou absurdamente demais. Sim, com certeza. E é um cara que, meu, tocou com o Michael Jackson, tocou com a galera aí, então, tipo, revolucionou a música, não só a guitarra. Aprimorou técnicas que antes não eram tão utilizadas, né? Eram utilizadas, mas ele trouxe essas técnicas com uma maestria, né? Que é o tapping, o two hands e tudo mais na guitarra. E ele é uma influência, até talvez para quem começa a tocar hoje, o cara é uma influência ainda, sabe? É, Yngwie Malmsteen, que aparentemente não tem nada a ver com o cara, ele, uma das principais influências do Yngwie Malmsteen foi Eddie Van Halen. Sim. Sim, então assim, Van Halen foi uma perda muito lazarenta esse ano. É tipo Maradona, só que por mundo da música, sabe? É, o Maradona pro Léo foi o Van Halen pra gente. Exatamente. É um cara que influenciou muitos dos caras que hoje a gente considera puta guitarrista, sabe? Vivai, né? Toda essa leva aí foi influenciada pelo Van Halen, então é... Toda música atual foi influenciada de alguma forma pelo Van Halen. Sim. Então é foda. É, até porque o Van Halen gravou com o Michael Jackson, então acaba influenciando mesmo solos em solos de guitarra em músicas pop, assim, tipo, a gente até tem o Matheus Assato tocando com Rihanna, né, com esse povo aí, que muito provavelmente derivou lá de trás o Van Halen tocando músicas pop, né? Mas enfim, fala aí, ô Renato. Não, eu vou fazer brincadeira, porque assim, teve uma... Aí é bem na parte trash do Brasil, que, né, em dezembro a gente perdeu o Rodela, que fazia show no centro de São Paulo já, né? Então era uma pessoa que já tinha... uma figura icônica da cultura brasileira. Sim, da TV brasileira, que foi abandonada durante o tempo de humorista e tudo mais, e, tipo, tava batalhando a vida dele, usando um pouco da imagem que ele tinha ainda no centro de São Paulo, fazendo alguma coisa, e acabou falecendo no início de dezembro, né? Sim, eu queria voltar também de novo. G1, eu te odeio, viu, G1? Seu filho da puta. Que eu queria falar do Paulo Henrique Machado. Aquele cara que morava no hospital. Sim, 51 sim, anos, que em toda CCXP. Ele... Foi no, durante a gravação de outro podcast. Durante a gravação de outro podcast. O Van Halen foi quase, porque teve gravação no dia que ele morreu. Mas Paulo Henrique Machado também. Puta. Eu peguei pra assistir as lives que ele fazia, né, depois que ele morreu e tal. E, mano, tem um vídeo dele que chama, tipo, Apesar de Tudo Estamos Vivos, sabe? Então, tipo, o cara lidava com a doença dele de uma maneira, ele, acho que invejável. Ele lidava, sabe, com uma paralisia que deixou ele preso num pulmão de aço pra vida inteira. Olha, melhor do que eu lido com minha gastrite. Exatamente. Com a minha úlcera. Exatamente. Então, assim, o cara tinha tudo pra... querer morrer, mas escolheu viver e, mano... E escreveu vários livros. Todo mundo que ia na CCXP gostava dele, assim, sabe? Via ele, eu vi ele em todos os anos que eu fui. Paulo Henrique Machado, foda, foda. Se vocês puderem, assistam algumas lives que ele fez. O cara, é como ele falou, apesar de tudo, ele viveu, sabe? E, então é muito, muito foda. Mas vamos para dezembro, que o Renato já deu a introdução. Dia 7 de dezembro, Eduardo Galvão, ator da Rede Globo. Uhum. Esse foi... Nossa, eu acho que foi meio inesperado, né? Muito. Porque, quer dizer, ele tinha 58 anos, não é velho, morreu de Covid. E é uma prova que, tipo, mano... Qualquer um, qualquer, né? Exatamente, qualquer um pode morrer, porque Covid é um bagulho louco, basicamente. Mas foi foda. Agora... Dia 14 do 12, Paulinho do Roupa Nova. Sim. Cantava, mas cantava pra um caralho. Pra um caralho. Por mais que, tipo, hoje o povo considera o Roupa Nova, né? O que chama de carne de vaca, né? Brega. Brega, mas era tudo muito bem feito. Até as letras, as melodias de voz e tudo mais. E a voz do Paulinho era uma voz que se destacava para um caralho nisso. Até porque ele era a voz principal de muitas músicas, sabe? Aquela mais que a luz das estrelas. Ah, e aí entra o que eu sempre falei, assim. É a mesma coisa que eu sempre temo com o Suede, com o Buckethead, por exemplo. Apesar de eu não gostar das músicas, não tem como dizer que o cara é um músico ruim. Não tem. Todas as músicas do Roupa Nova são num capricho que a gente nunca vê em lugar nenhum. Sim, muito provavelmente Roupa Nova continua, né? Mas assim, são músicas. É uma banda de músicos de estúdio. Sim. Então, tipo, não sei se vocês quatro, aliás, conhecem esse termo. Mas o músico de estúdio é um músico excelente em absolutamente tudo. Por isso você vai ver Roupa Nova, tem música pop, tem música rock, tem sertanejo. Então os caras sabiam tocar de tudo, sabiam fazer de tudo. Eles compuseram músicas para N artistas nacionais grandes. E o Paulinho era o vocalista, né? Um dos vocalistas principais ali. Acabou morrendo aos 68 anos. Uma morte meio controversa, porque ele tinha acabado de sair de uma cirurgia. Daí o povo alega: ah, não, pô, não foi o Covid que matou ele, foi por conta da cirurgia. Só que talvez se ele não tivesse pegado o Covid nesse processo, ele talvez não tenha morrido. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Então, para começar as apostas, né, o que a gente chama de roleta russa da morte, Thiago Almeida, quem que você acha que pode morrer ano que vem? Apesar de ser meio complicado falar, porque qualquer um pode morrer. A gente teve exemplos de pessoas que morreram por conta de Covid, né? Pessoas que a gente não esperava. Mas quem que você acha que pode morrer ano que vem? Seja por idade, seja por doença, enfim. Cara, eu tenho dois chutes aqui. Um nacional e um internacional. Eu acho que lá fora, acho que finalmente teremos a sucessão do trono da Inglaterra. Acho que Elizabeth não passa de 2021. Pai. Tô cravando aqui, acho que a véia não vai. Inclusive, tô assistindo The Crown, série excelente, mas eu acho que ela não dura, não, cara. Eu acho que ela vai. Chute ousado, hein, Thiago? Chute ousado. Concordo, porque eu acho que o príncipe sai primeiro. Acho que o príncipe morre primeiro. O Charles. Rapaz. O Charles é filho e parece que é mais velho que ela, né, cara? Já tá mais fudido. E o marido tem 98, porra. É, o Philip. Então eu acho que ela não aguenta mais muito, não. E no Brasil, cara, eu acho que. Acho que o Faustão vai morrer em 2021. Caralho, do nada. Isso aí não se trata. Eu já tinha pensado nesse. Eu acho pegar que o Faustão COVID vai... pode acontecer. Não, ele vai morrer da parada aleatória, assim. E aí vai rolar mó homenagem. E aí todo mundo vai ficar, tipo, domingo. Oh, hoje é dia de Faustão e tal. Os mesmos filhos da puta que ficam: ai, não aguento mais o Faustão. Vão ficar lá: ai, o Faustão era legal. Porque o brasileiro tem disso, né? Ser humano. E quem que você acha que entra no lugar dele, só pra saber? Cara, se não vier... Se não vier a candidato, eu acho que o Luciano Huck pega o horário. É verdade, pode acontecer mesmo. É verdade. Mas enfim. E o Thiago não vai apostar em nenhum fantoche, sei lá, Melocoton ou Xaropinho... Fantoche? Ah, pode ser o Pazuello. Cara, pode ser o Damares, né? Pedro. Oi. Nessa roleta russa da morte, quem que você acha que vai levar o tiro? Eu vou chutar os dois cachorros mortos mais fáceis possíveis, né? Nacional, eu vou seguir a tendência, né? E vou falar que o Pelé vai. Porra. Nossa, eu pensei no Pelé também. Ele já tá meio velhinho, já tá com seus probleminhas aí. Já tá merecendo. Quem falou foi o Rafael, lembrando que a gente tem a voz meio parecida, mas ó, não, Rafael. Ninguém chutou o Zagallo no mundo esportivo, cara. Porra, o Zagallo não morre nunca mais. Zagallo chutou tantos anos que a gente desistiu. É. Só que tem um que a gente chutou mais que o Zagallo, que eu vou insistir ainda, que um dia chega, que o Ozzy. Esse é... Assim, é, porra, Van Halen já foi esse ano, então o Ozzy eu acho que tá perto. E o Ozzy tá dodói também, né? Tá então... bem dodói. Então já eu peguei dois cachorros mortos aí pra chutar já. Sim. Então é isso. O Henrique Poussano. Oi! Eu quem acho que a... Dercy Gonçalves e o Gugu morre esse ano. Caralho, aqui. Mano. Vai tomando seu cu. Vamos lá. Cara. Tem uns par, né? O Pelé mesmo que vocês falaram era um que tá no bico do corvo. A rainha. Foda que qualquer um é alvo agora na atual situação, né? É, sim, então. Mas tem gente que tá velho. Tem gente que tá muito velho. É, os velhos têm as chances de você acertar é mais fácil, né? Peraí. Antes do Henrique falar, eu gostaria que o Queiroz falasse. Quem que vai morrer no ano de 2021, Queiroz? Ó, vou dizer aqui em primeira mão, eu tenho essa informação pra vocês. Quem vai morrer agora, no começo de 2021, dia 1º de janeiro, às 6 horas da tarde. Rafael Tanicho, tome cuidado. Nossa. Mas que você tá fazendo aqui? Que hora que você entrou, cacete? Eu puxei ele. Fui invocado pra dar essa informação pra vocês, entendeu? Então, Queiroz, a gente tá terminando de gravar nosso podcast de Retrospectiva 2020 e a gente sempre faz uma roleta russa de quem a gente acha que vai morrer no próximo ano. Sim. Então você acha que eu vou morrer? Não, não. Você toma cuidado porque a notícia vai te afetar, entendeu? Tá, tudo bem. E aí, quem que você acha que pode falecer ano que vem? Seja de Covid, seja de idade mesmo. Estamos chutando dois ser... cada um agora. Tem que ser da nossa roda de conhecidos ou... Não, de não. Preferência não. No final não mais pode. Ah, a gente sempre faz. Ah, entendi. No poxa, final a gente faz da nossa roda. No final a gente faz da nossa roda. Porra, velho. Agora tem que dar uma refletida. Eu não vi os palpites de vocês antes pra dar um... Ó, falei Ozzy e Pelé. O Thiago, que já saiu, não, bicho, falou... O Ozzy não vai morrer, velho. Eu também acho que não. Já tô chutando não, ele, acho que o sexto ano seguido. Ó, o Thiago falou Faustão e quem? A rainha da Inglaterra. Eu acho que o Silvio Santos morre no ano que vem, bicho. Ah, eu também acho. Silvio Santos. Mas você acha ou você quer? Só pra saber. Não, eu acho. Tá com 90 anos já, né? Fez 90 esse ano. É, velho, é muito tempo, velho. Ninguém vive tudo isso, mano. Ainda mais viajando pra Miami, não. Voltando pra São Paulo, vindo pra Miami. Ó, que minha Biza morreu com 99 essa semana. É, eu acho semana? Que o Silvio Santos... Rapaz. Ô, louco, bicho. O... Sinto que o Silvio Santos pode ser um candidato forte aí pra 2021. E... Ah, sei lá, hein, bicho. Eu vou ficar com o Silvio Santos aí. Vou dar a aposta no Silvio Santos. Show. Silvio Santos falecerá ano que vem. Mas só um? Ele vai jogar aí um só. Segura aí até o final, Queiroz, pra gente fazer a roleta russa de quem entre nós vai falecer, beleza? Eu já toma cuidado, Rafael. Você... Henrique Poussani. Então, eu acho que tem um parente meu que eu acho que vai falecer, infelizmente. Mas de personalidades, Sérgio Malandro. Caralho, do nada. Foi ousado, hein? E... Já pegou Covid, só pra te falar. Miguel Falabella. Eu quero muito que aconteça essa. Miguel Falabella, isso foi aleatório num grau que não tá escrito. Mas eu concordo com ele, bicho. O Miguel Falabella, ele tá em umas últimas já, velho. Como assim, cara? Deixa eu procurar aqui, Miguel Falabella. Vocês estão bem cagados. Tá. Tô bem cagado. Chegou nele, dá de corte. Fala. Bela, eu não sei escrever falar Bela, então eu fui pelo Google aqui. Caralho, eu quero muito que aconteça o Sérgio Malandro, porque vai ser duas vezes mais engraçado. Ah, não, meu gente, aqui, ó. Após o boato de morte, Miguel Falabella diz estar curado do Covid. É, e o Sérgio Malandro também já pegou e se curou. Gente, ruim não. Mas será que não era a pegadinha do malandro que ele se curou? O vírus chegou até ele e mandou um. Beleza, vamos ver. Eu quero ir agora pro Léo, porque ele é maldoso. Vai lá, Léo. cara, sabe, olha, vai morrer. Duas pessoas assim, que você vai falar, putz, daí pode ser que morra mesmo, hein? Ó, tem muito chute fácil, cara. Tem muito chute fácil. Tem o Silvio Santos, tem Pelé, tem Zagallo, tem Laurinha Cardoso, tem Fernanda Montenegro, tem Schumacher, cara, você né? Você falou dois, você tá falando cinco. É só dois, dois, porque outras pessoas tem que falar também, ó. Eu pensei no Pelé, vocês já falaram. Pensei no Silvio Santos, já falaram. Pensei na Fernanda Montenegro. Não. Tô falando que são chutes fáceis isso, mas eu vou. Pra não falar um velho, eu vou mandar um Cláudio Rodrigues. E. Também é chute fácil, hein? Também é. Tem cara, tá no bico. Cara, bom, queria falar um estrangeiro. Acho que o William Russell, pra quem acompanha Doctor Who vai saber. Mas também é um chute fácil. Sei lá, vai, pra não ficar um chute só fácil, acho que o cara tá falando Paulo Tiefenthaler roda. Caralho, ele tem jeito mesmo. Eu fico com o Paulo Tiefenthaler e a Cláudia Rodrigues, então. Acho que os dois vão vestir o paletó de madeira. Só pra mandar meu segundo palpite, que eu já pensei aqui, e eu também tenho que sair. Eu fui invocado por um tempo curto de tempo. eu acho que o Henry Cristo vai nesse ano, hein, bicho. Rapaz, pode ser. Mas ele volta. Ele já tá com 33. Mas ele volta. Tá, mas pera, se depois de 3 dias ele ressuscitar, vai valer o palpite dele? Não, mas eu acho que vai de uma vez, né? Eu acho que não volta, não. Eu acho que esse ano pode ser. Cara, mas se voltar, ele vai comprovar pra caralho. Imagina, ele volta. Puta que. Aí sim, bicho. Seria foda. Agora, Queiroz, você que já está se despedindo, quem de nós todos você acha que vai morrer ano que vem? Toma cuidado, hein, Rafael. Tô falando pra você. Complicado. Caralho. Um beijo pra todos vocês. Não, tudo bem. Paulo. O Queiroz acha que eu vou morrer. E... Não, falei pra você tomar cuidado, pessoal. Eu acho que o Igor vai morrer, só pra falar alguém. Falou, gente. Bom podcast pra vocês aí. Bom dia, beijo pra você, mano. Tchau. Matheus Brusart, já que o Léo roubou todas as suas ideias, fala aí, duas pessoas que você acha que vai morrer ano que vem. Olha, aqui, seguindo a minha intuição, eu acho que do Brasil a Mama Bruschetta vai morrer. Rapaz. Só porque é grupo de risco? Só porque é gordo? Não tem nada a ver. Mas e fora do Brasil, eu acho que a Cher morre também. Porra, Cher, velho. A Cher. Tá aí, ela tá há muito tempo viva, né? Tá. Não, real. Pode ser mesmo. Renato Augusto. Não, queria primeiramente colocar minha revolta que o Léo roubou pra caramba pra falar uns 10 nomes aí, hein? Sim, é um lazarento. Não, desculpa, cara, que eu me esqueci que vocês poderiam chutar um desses, eu acabei falando uns chutes fáceis aí de uns idosos brasileiros. Ano que vem você vai morrer, pronto. O meu, são dois palpites doloridos, um do Brasil e um lá de fora. O do Brasil é um que vai doer, mas que tipo a gente já espera, mas que a gente vai... Diogo Defante. É pra adivinhar ou é pra eu falar? Só pra saber. Porque tá assim, o cara já quer falar outro já, ó. Já falou 20, Léo. Isso aí, tem que pôr ordem no negócio, né? Não, porque a gente vai aceitar. Vai doer, mas vai aceitar. Que é o Orlando Drummond. Acho que é aquele que vai doer pra caramba. Mas que a gente vai pegar e falar, mano, a vida dele foi completa. Tá feliz lá em cima. Porque vai ser aquele negócio que a gente vai ficar... conformado, porque ele realmente é uma pessoa que tem uma vida completa. Já o... esse me chatei. Eu pensando nisso, eu fiquei triste também. E o outro que eu já falei até no grupo, mas que, tipo, eu acho que vai ser um pouco diferente no sentido geral, porque é uma figura que tomou uma postura muito diferente quanto a vida dele, que é o Ian McKellen. Eu acho Ian que ele McKellen, vai... cara. Ele vai em 2021... Mas é uma pessoa que mudou a vida dele inteira de ser um ator assumidamente gay, que nunca falava sobre isso, que isso sempre ficou em secundário, pra quando o mundo mudou, pra isso ser relevante e precisar de figuras que assumissem, que falassem publicamente, ele mudou a postura dele, fez questão de se reafirmar E eu acho que 2021 vai ser um ano muito forte pra ele fazer isso novamente. Que ele vai sair muito nesse sentido de falar as coisas que ele tem que falar. E por algum motivo de saúde, ele vai acabar falecendo em 2021. Rapaz. É, assim, é possível que ele também já tá velhinho, né? Sim, sim. Tá com 80 e pouco. Eu acho. 81. 81 ainda, pô. Ano que vem, eu acho que o Dinho Ouro Preto morre. Que ele já tá ensaiando faz muito tempo. Não anima, gente. Não, acho que ele morre, ele já tá ensaiando faz muito tempo. Caiu de palco, teve, sei lá, derrame, teve Covid. Se for assim, já bota o Joe Perry na conta. Não, o Joe Perry acho que não. Porque o Joe Perry, ele passou do ponto, é igual o Keith Richards, sabe? Mas o Dinho Ouro Preto, acho que morre no Brasil. E Peter Criss, primeiro baterista do Kiss. Caralho, Peter Criss. Eu acho que morre também. Porque ele, desde o acústico de 1998, ele tá passadaço. Então acho que ele pode vir a morrer. Tenso. É, Peter Criss, ele desde 98 ele já tá no bico do urubu, né? Sim, exatamente. Desde 98 os caras deixam um cabide na camiseta dele pra ele conseguir se pendurar em algum lugar. Mas, enfim. Agora entre nós. Suede. Não, eu posso a começar pelo. Vai, Renato. Caraca. Quem você acha entre nós vai morrer? Vocês vão dar risada, mas eu acho que é o Outcast. Bicho vai transar pra caramba até morrer, velho, esse 2021. Ah, não, mas isso ele já tá fazendo. Mas vai exagerar, ele vai passar do ponto. Vai passar do ponto. Não, bichinho tá animado. Pra ele tá ficar animado com pica fina, vai tempo, hein? Exatamente. Ah, então, só eu tô falando. O menino tem exagerar. Bicho vai exagerar, tô ele só pensando nisso. Ele vai ter uma morte por snu. Exatamente. Então, o Outcast virou o Julius, agora ele tem dois empregos. Mas, tá, o Outcast, Renato disse Outcast. Henrique Poussani. Suede. É por quê? Porque o Suede é o que tem a saúde mais debilitada de todos nós, né? É, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. É, assim, eu não concordo tanto com essa colocação, mas tudo bem, eu aceito. Sim. Eu aceito isso, meu coração continua aberto. Eu vou... E segundo ponto. Primeiro é a saúde debilitada, e segundo ponto, ele é o que mais merece. Nossa. Não, coitado. Legal pro merecer. Mas eu e o Pedro eu vou deixar por final, porque eu acho que ele vai falar a mesma pessoa. Matheus. Ai, cara, entre sério, nós. Sim, entre nós, obviamente, o Alt, o Álvaro, né? Todo mundo que não tá aqui também. Vamos, Matheus, a gente faz isso todo ano. O Álvaro, então. Por que o Álvaro? Não sei, tá comendo demais. Por que demais, eu e o Pedro cara concordamos com isso? Você tá comendo demais. Caralho! É, faz sentido o que o Matheus falou. Ai, cara, mas era esse mesmo, Pedro? Hã? Era esse mesmo que você ia falar? Não. Ah, tá, o meu é o Álvaro também. Meio pelo mesmo motivo que o Matheus, mas eu te amo, viu, Álvaro? Eu só, não, olha, juro que eu só falei porque tinha que falar o nome, hein? Senão eu não falei. Você deu motivo, você falou, tá comendo demais. Não, só não falou tá o quê? Tá comendo demais, mas ele tá comendo gente. É, Léo. Eu adoro o Outcast também, cara, eu adoro o moleque, mas sabe por quê? O Matheus foi lá e se vingou de mim agora, pô. Ele falou o meu palpite, que é o Álvaro também. Mas o meu não é por comer demais, não. Eu acho que uma empilhadeira vai atropelar o Álvaro lá no trabalho. Cacete, velho. Ou vai cair um pallet de goiabada na cabeça dele, sei lá. Vai ser um rolê desse nível, assim, que vai chocar a micro-região. Ou ele vai morrer comendo goiabada, né? É, eu não sei, mas vai sair uma matéria da 3 dias depois da morte, mal escrita e explicando totalmente errado o que aconteceu nos jornais locais da cidade. Que geralmente é o que acontece. Pedro, vai. Quem... Suede. Por quê? Porque precisa de tá dando voltinhas durante a pandemia? Exatamente. O menino fica aí abusando da vida, tá vendo? Não sabe ficar... Ele já desperdiçou tantos anos da vida dele e agora ele não pode ficar um em casa? Isso é verdade. Então, ó, Suede, tomara que aconteça, seu maldito. Não, mas brincadeira, eu... viu, gente? Então, eu falei do Álvaro porque ele tava com fotinha com um monte de gente sem máscara também. E ele é gordo, diferente do Suede. Então isso coloca ele como um grupo de risco. Não quero isso, viu, Álvaro? Mas você precisa se cuidar, viado. Vai tomar no seu cu, fica de máscara essa porra aí, viado. E... acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar alguma mensagem? Eu quero dar uma mensagem. Dê uma mensagem. A todo mundo que tá no grupo do WhatsApp, a todo mundo que escuta a gente, muito obrigado por ter ajudado a gente nesse ano meio bosta. Como o Thiago falou que ele teve vontade de parar esse ano, eu acho que a gente teve vontade algumas vezes por causa de tanta dificuldade que a gente passou. Só que toda vez que postava um podcast novo, o pessoal comentava. Inclusive, a gente recebeu vários elogios de alguns episódios que eu não esperava receber elogios, mas sim receber críticas pra caralho. E esse ano, como eu falei, a gente teve muito... Foi um ano bem esquisito, porque eu não esperava ter tanta gente assim colaborando com a gente em momento algum. Mas eu fico extremamente feliz que teve, principalmente pessoas que entraram agora, como o Matheus e o Léo, que estão sempre aí dando uma força do caralho pra gente. O Renato, que agora tá oficializado também, né? Obrigado. E por mais bosta que tenha sido o ano de todo mundo, eu desejo de verdade que do momento que você estiver ouvindo isso pra frente, só coisas boas aconteçam. E desejo pra todo mundo, absolutamente todo mundo, um puta ano novo do caralho, e que o ano que vem a gente consiga encontrar o máximo de pessoas possíveis depois que tudo isso passar, e dar um abraço e dar risada pra caralho falando merda. Eu quero dar abraço em todo mundo com cara de jacaré o ano que vem. É nóis, é. Uma foto que tipo a legenda é eu tretando com um bolsonarista após a vacina e é um jacaré comendo um boi, tá ligado? Mais alguém quer falar alguma coisa antes de eu falar? Eu quero. Fale. Quero dizer pra todos vocês que estão aqui, pra todos que estão no grupo, pra todos os ouvintes, depois você coloca uma trilha bem, bem legal. Quero dizer o seguinte, galera. A vida é um trem. Sabia? Sabia? A vida é um trem. Ah, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu não, eu só tenho que agradecer todo mundo aqui. Eu vou agradecer a você, eu tenho que falar nesse sentido. Eu agradecer todo mundo aqui. Tá? As pessoas que conheci esse ano. É, o Léo, o Henrique, o Matheus, são pessoas que, mano, eu acho que eu só tenho a agradecer muitas coisas que o Locomotiva me trouxe esse ano, além de me tornar parte do Locomotiva. Me aproxima de pessoas fenomenais. Pessoas que eu vou lembrar pro resto da minha vida, e vocês são deles. Rafael e Pedro já estão no meu coração há alguns anos aqui já, e vocês entrarem agora e tipo, eu realmente tá conhecendo vocês, é um prazer enorme que o Locomotiva me proporcionou esse ano. Eu queria agradecer muito a vocês. Você é um lindo, Renato. Você é um gostoso. Agora eu quero que todo mundo fale. Agora vai, fala aí alguma coisa. Meu brigue. Não. Eu... Não, eu não vou... De... Hã? Eu não te chamo de gordo. Tá bom. Bom, queria agradecer a todos os nossos ouvintes, todo o pessoal que curte, né, isso que a gente chama de trabalho, que é só sentar aqui e ficar falando umas bobagens. É, só isso. Eu edito, filho da puta. O Rafael, ele faz a parte da edição e tal, mas foda-se, ninguém liga pra isso mesmo. Né? Mas agradecer, foi um ano complicado, né, pra todo mundo, mas por a gente ter conseguido passar o ano, Ah, já, eu acredito que já seja uma vitória, né? Se a gente conseguiu passar com todos os parentes aí, é outra vitória. Ou não, né? Tem parente que a gente quer que pegue Covid mesmo e morra, mas não é a maioria dos parentes. Né? Então, agradecer a todo mundo que se entupa de comida agora nesse ano novo. Fique bem gordo pra eu não ficar gordo sozinho. E de preferência, cada um na sua casa. Então assa um peru, come inteiro essa bosta aí. Sem contaminar os outros, entendeu? E é isso. Beijo no coração de vocês. Papai ama você. Matheus. Bom, eu acho que esse ano, a gente não pode falar que foi um ano perdido, porque teve muita coisa que deu pra aprender esse ano. Acho que nada que acontece na nossa vida é por acaso, né? Eu acho que tudo tem um sentido e a gente tem que levar a lição e tentar interpretar da melhor forma possível. E eu acho que é isso. A partir agora de 2021 a gente conseguir seguir, né? Que a gente vai continuar com a pandemia no começo, mas com uma certa experiência. E levar pra frente aquilo que a gente conseguiu tirar de bom desse ano pra fazer diferente quando a nossa sociedade, entre aspas, voltar ao normal, né? Que eu acho que o normal, como era antes, não vai existir mais, né? Eu acho que vai ser uma sociedade, de uma certa forma, melhor, assim, do modo geral, eu acho. Eu sempre tento tirar o lado positivo de tudo, né? Porque a gente ficar achando que é tudo negativo não dá muito certo, não. Eu acho que é isso. Sucesso pra todo mundo e que 2021 todo mundo vire jacaré. Eu queria começar falando que eu discordo do Matheus. Porque esse ano eu acho que não é... Eu acho que a gente não vai sair melhor disso como uma sociedade. Eu acho que a gente que tem consciência do que tá acontecendo, sem levar a sério teorias de conspiração sobre vacinas e tudo mais, eu acho que a gente pode sair melhor, sim, como indivíduos, mas como sociedade eu não sei. Então, mas é a partir do momento que você sai melhor... Com... Fazendo meu discurso, o menino vai lá e fala. Meu Deus do céu. Ok. Não, o que eu quero dizer é que eu acho que a sociedade inteira não vai mudar. Pequenos grupos vão. A sociedade inteira não. Eu não acredito nisso. Porque senão a gente não teria tanta gente ainda antivacina, terraplanista e coisas assim, sabe? Mas esse ano foi um ano da tolerância. Esse ano foi o ano de saber... Sabe aquela história do separar o joio do trigo? É isso. Esse ano foi... Saber quem vale a pena você manter na sua vida, quem não vale a pena. E realmente excluir quem não vale a pena. E ano que vem, por mais pessimista que possa parecer, as coisas vão continuar assim. O que a gente precisa fazer nesse fim de ano com todo esse negócio de energia positiva é criar coragem e foco pro ano que vem. Pra gente não pegar essa porra, pra gente... Né, conseguir conviver da melhor maneira, estreitando os laços com as pessoas que a gente acha que devem ser estreitados. Tem uma música bonita que eu vou usar pra finalizar esse podcast de hoje, que não é da Winx, ok? É uma música de uma banda chamada Topas, que ela basicamente fala em não saber como se expressar, mas tipo, se for pra tudo dar errado ano que vem, que a gente esteja junto. E é isso que eu falo pra todos do Locomotiva, pra todos os ouvintes do Locomotiva que estão no grupo ou não, e pra todo mundo que eu conheço. Vai ser um ano difícil, como esse foi. Acho que a pior parte já passou, né? Que é a cabeça extremamente zoada. Mas vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado, vai ser um ano que muito provavelmente a gente vai perder pessoas que a gente gosta. Só que a gente tem que continuar, a gente tem que viver. novamente estreitando os laços com quem a gente sabe que vale a pena, porque esse ano foi o ano de separar quem vale e quem não vale. E eu fico muito feliz por ter esse grupo, que é o Locomotiva 26, que é um grupo que eu acho que vale a pena pra caralho. Pra caralho mesmo. E que eu quero que continue por muito tempo. Então, para os ouvintes, para quem não é ouvinte, para todo mundo nesse momento, só o que eu desejo é coragem e força pro ano que tá por vir. Porque acho que é o que a gente mais vai precisar. Mas se a gente estiver junto, tudo vai ficar mais fácil. Beleza? Então, sobe a música e vamos nos despedir. Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Já falei tudo isso na mensagem que eu deixei aí, né? Mas novamente um feliz ano novo. Que você aproveite bem ano que vem com consciência, né? De que ainda estamos num momento complicado, ok? Então aproveite, curte suas festas com quem você pode curtir. E é isso aí. Gostaríamos de agradecer a presença do Thiago, não só nesse podcast, como em todos os outros que ele participou, a presença dele nas nossas vidas, porque ele é um cara absolutamente sensacional. E vou deixar ele falar o que ele quiser, passar a mensagem que ele quiser, fazer a propaganda que ele quiser, beleza? Vai lá, Thiago! Opa, meus queridos, muito obrigado mais um convite. Não poderíamos fechar o ano de melhor forma, assim. Eu gosto muito de gravar aqui com vocês quando vocês me chamam, porque é um podcast que, além de opinativo, assim, eu vejo que vocês se preocupam muito com a qualidade da informação, entendeu? Então eu acho que isso condiz muito com o que a gente falou durante boa parte aqui, né, do podcast hoje, da questão de responsabilidade e tudo mais, porque a gente brinca muito aqui, sempre fala um monte de merda, um monte de coisa não vai ao ar, né, um monte de coisa... Graças a Deus, né? Senão daria até BO isso aqui. Mas, no geral, cara, é sempre um prazer, tá? E vocês continuem assim, meu. Ficam os meus votos aqui pra toda a equipe, toda a galera do Locomotiva pra 2021. Que vocês continuem aí esse excelente trabalho. Não importa o número. Não importa o número de... Tá bem aí, convite, mano, tá ligado? É que eu tava comendo uma paçoca, entrei pelo buraco errado. Vamos lá. Não importa o número de ouvintes, nem nada disso, né? A gente que grava podcast sabe disso. Mas eu vejo que é uma galera que é muito fiel e que curte o conteúdo de vocês. É um conteúdo realmente muito bacana. Espero recebê-los mais vezes lá no Zona E em 2021. A bad vibe já ficou pra trás. Eu tô aqui nesse ato, né? Tô nesse período de férias. Em janeiro a gente não grava nada. Mas ao mesmo tempo eu tô super ansioso, né? A gente fica duas semanas parado. Parece que tá, sei lá, tá faltando um braço na gente, assim, pela... de ficar sem gravar o podcast. Então, deixo aqui os meus votos de sucesso, meus agradecimentos. E, bom, fazendo aquele jabá, né? Quem quiser ouvir aí semanalmente. Estou como host, né, lá no Zoneando Podcast, toda semana no zonae.com.br. Você encontra a gente também aí nas principais plataformas de podcast, nos principais aplicativos, no feed, Spotify, Deezer. Precisamos fazer o Amazon Music, né, que agora já pode podcast também. Então estaremos lá em breve. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E 2021 com temas proibidos, hein? Tem que rolar uns temas proibidos aí no Locomotiva. Sim, em 2021. Certeza. É todos os links do... Fazendo zoneando também. Vamos junto. A gente não vai fundar sozinho isso aqui, não. Exatamente. Vamos. A gente vai abrir o chat do Locomotiva pra todo mundo lá ver os links do X-Video, de tudo que rola. Aê, pô, é isso. Meta do Patreon. Pessoal, novamente, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a você que tá ouvindo a gente nesse momento. que ouviu a gente todo esse tempo e que ouvirá a gente por mais um bom tempo, se o Covid quiser, ok? Então, feliz 2021 pra todos e beijo! Cu! Eu nunca fui bom nisso. Não levo jeito pra dizer que vai dar tudo certo e nenhum desastre vai acontecer. Eu tenho os meus problemas e a certeza que você tem os seus. Quem sabe a gente aceita todos eles juntos só dessa vez. Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você. Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você. Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você. Ser melhor que é, as possibilidades vão perseguir o que a gente escolher. Vamos perder a calma pra encontrar três dias depois, no meio da saudade de nunca ser menos que nós dois. Se for pra tudo dar errado, quero que seja com você. Quer pro pessoal do ano que vem? Fala pra gente. É sério isso? Sério. Eu tava pra entrar na gravação, você vai e me manda mensagem, vamos jogar comando? Eu chamei ele pra roleta russa da morte. Ele não participou. Então agora, dá uma mensagem. Agora, dá uma mensagem positiva pros nossos ouvintes e tudo mais. Você tá no podcast, fala. Eu acabei de terminar um discurso muito bonito, agora supere meu discurso, vai lá. Positivo é o caralho, irmão. Ano que vem vai todo mundo se fuder, vai ter vacina porra nenhuma, ninguém vai estar suave, vai todo mundo tomar no cu. Só deu ruim, gente, só deu ruim. Só aceita, a gente vai tomar no cu tudo de novo. A gente tem, não tem um outcast aqui, mas tem alguém com a mentalidade parecida. Eu vou colocar isso nos extras. Eu vou colocar isso nos extras. Termina, mosquinha feliz, pai, surge as filhas da puta. Vai ser foda pra caralho. Grave podcast com a gente, caralho. Você só nega convite, seu maldito. Mó trampo, irmão. O que você tá fazendo? Sentado comendo Doritos e gravando essa porra? Mas é que assim, eu tinha que estar sentado lendo umas coisas pra fazer um TCC que eu não tô fazendo também, né? Tem essa. TCC, se foda. Amanhã você pode morrer de Covid e TCC, você é louco? Porra, né? Foda, né? Foda. Não, mas vamos agendar um podcast assim, com uma data tipo, umas duas semanas em antecedência, você vai gravar com a gente. Porque você tem tá um áudio melhor do que muitos dos que gravam com a gente, beleza? Beleza. É que eu comprei um microfone meia bocazinha pra fazer umas paradas aí. Justo. Daí por isso que ele tá melhor. Mas antes era uma bosta. Agora vai embora daqui. Sai, sai. Vou embora, sai. Vai tomar no cu. Vai embora, seu sai. Bosta. Seu sai. Lixo. Sai. Seu fedido. Sai. Sai. Não vou sair agora também, tô puto. Sai. Me tira eu vou daqui, tirar outro. Sai. Me tira, sai. Me tira. Cara, você sai. Me tira. Porra. Você sabe que consigo, né? Sai. Só apertar o botão direito. Eu sei, sai. Eu sei. Só me arrastando pra trás. Não sei. É expulsar. Eu não sei se é expulsar ou se é banir. Não, desconectar. Desconectar. Desconectar. Banir e expulsar, não. Sai. Pronto. Isso vai ser se você expulsar, se você expulsar ou banir, você não volta mais. Não dá pra voltar pro grupo. Quem estiver gravando, para aí já. O Henrique vazou do nada. Vazou do nada, é um cuzão no caralho.